Boa noite, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso livecast semanal. Este que é o episódio 30 e tal, talvez 38. Nesse episódio, onde nos juntamos e falamos aqui nesta mesa redonda sobre os temas da semana, as notícias que vão saindo, já devem ter acompanhado no nosso diário. Caso não o tenham feito, deixo já a sugestão, mas esta semana vamos começar aqui pelo Samsung Galaxy S6, cujos leaks se vão acumulando semana para semana até à sua apresentação, que será logo no início de março. Até lá ainda vamos ter muito que falar sobre ele. Aqui comigo tenho o nosso Filipe. Nossa, ou seja, tudo bem, Filipe? Acabei de ver uma notícia má, pá. Eu vi, acabei de. A Vitória vai para o Porto. Fiquei triste como à noite agora, pá. O quê? O quê? Eu sei que isto não tem nada a ver com tecnologia, mas saltou-me assim uma notícia a dizer que o Hernani, pá, o jogador de Vitória, vai agora para o Porto. Fiquei triste. Mas tu ainda perdes tempo a ver essas Se eu ainda coscovelices perco tempo para ver políticas. essas coisas, pá, o Vitória é uma vitória, cara. Estou vestido. Visto branco! Agora está por isto, não é? Visto branco! Há coisas que nunca mudam, não é? Ora. Pois bem, então, essa semana como é que foi? Não, foi interessante, foi interessante, como toda a gente deve ter visto. Nós começámos uma coisa interessante, foi o diário da Forge News também. Também estamos agora aqui, e queria fazer também uma coisinha que era à volta dos comentários. Infelizmente este fim de semana não me deu tempo para fazer algo do género, que é, opá, é basicamente andar à volta daquilo que o pessoal comenta nos nossos diários. Eu tenho visto todas as respostas. Pessoal, comentem, não tenham vergonha de comentar, comentem. Nós vamos andar à volta dos comentários. Infelizmente não foi possível fazer nesta semana. Mas é como tudo, é assim, epá, é como, se, não sei se repararam, certamente repararam, o Bacelar está a pivô hoje muito por causa disso, epá, é muita sobrecarga e uma pessoa tem de dividir tarefas. A melhor forma de dividir tarefas é assim mesmo, e para isto funcionar tudo direito. Por isso, não tenham vergonha de comentarem, de escreverem, expressarem os vossos sentimentos acima de tudo, e sobre as perguntas que nós vamos fazer diariamente. Vejam o nosso diário, façam um like neste vídeo, é importante. O vosso apoio tem sido extraordinário, tem sido fantástico. As vossas mensagens eu vou-lhe dizer carinho, mas isso é um bocadinho, não é? Mas as vossas mensagens de carinho e suporte Fica e apoio, sempre bem, fica sempre bem. assim, tem sido fantástico. Nós cada vez, eu digo sempre, isto é um investimento para a Forge News. Nós estamos a. É verdade, ainda da outra vez estávamos a falar disso. Eu não tenho saldo fictício na minha conta. Isto para mim é um prejuízo, não é? Eu gasto dinheiro, Sim, ah. não é? Além do Vocês dizem, ah, tempo. exatamente, as pessoas dizem, ah, é um investimento. Ah, não é investimento, porque eu perco dinheiro, eu não tenho um saldo fictício, não é? Agora, Além do tempo em que podias estar a fazer outra coisa, nem que seja estar a ver um exatamente. filme. Exatamente, São por isso. muitas horas por dia passadas, sei lá, nem que seja a gravar o diário, logo de manhã, não é? Tu acordas cedo mesmo só para Logo fazer de isso. manhã. Logo de manhã, por isso é que eu estou sempre com aquela cara de zombie. Mas tem sido super interessante. E agora que nós vamos à MWC Barcelona, tem sido super interessante também aquilo que o pessoal tem feito e tem-nos visitado mais, tem-nos partilhado mais. Tem sido extraordinário. Continuem assim e vou passar a batata quente novamente outra vez ao Bacelar. Estavas aí bem. É verdade, olha, falta aqui o Diogo, um dos nossos editores também, agora também está mais ativo. Já tínhamos saudades de ver os teus artigos, Diogo. Tudo bem contigo? Tudo? Antes possível. Uhum. Então, quais foram assim, os temas desta semana que despertaram mais atenção? Eu Das esta coisas que falamos. semana não andei tão ligado ao mundo mobile, estive mais ligado ao computador. Mas dos temas que vamos falar aqui na live, estou mais ansioso por falar sobre o HTC One M9. Tenho muitas expectativas para esse dispositivo. E pronto. Temos especificações, aparência, preço, várias versões que ele terá. É que é. Só assim um cheirinho, uma preview. É a única reclamação que eu tinha a fazer em relação ao M8. A principal era a câmara, e pelo que eu estou a ver pelos leaks, finalmente vão passar a uma câmara mais decente, em vez de ser duas de 4 ultrapixels, Mas passar a uma de 20,7 megapixels. Vamos ver se melhora. pronto, também é preciso bastante humildade de uma marca para abandonar até um projeto seu, que é aquele ultrapixel, mas pronto, isso fica para depois. Começando pelo S6, que também já. Acho que até já estamos um bocadinho fartos de ouvir falar nele, quer dizer, pelo menos por mim, é dia sim, dia não, sejam leaks, sejam No meu vazamentos, sejam é dia sim, novos dia sim. concepts. Além dos vários modelos que a Samsung tem lançado, quer dizer, há pouco lançou o QLJ1, que tem 512 de RAM, tal que seja, se não me engano. Eu acho que é aquele que vem com o Tizen, é aquele que vem com o Tizen OS, não é? Não sei, não, é um que vem com o KitKat mesmo, o Samsung Galaxy J1, tem 512 de RAM, aquilo para correr o TouchWiz. É força de expressão. Mas vamos lá, mas isso também deverá ser equipamento para custar para 80€. Bem, em termos de notícias do S6 esta semana, foi um pouco confirmar daquilo que já ouvimos falar. Temos mais leaks, algumas capas de proteção que apareceram, entretanto, na Amazon. Um vendedor resolveu partilhar aquelas capinhas e já poderemos ter assim uma ideia do que será o seu design, que não deverá mudar muito, pelo menos a versão normal. Põe, passa aí Estou a ver se encontro, passar um. Procura do artigo. Está aqui, está aqui. Vou partilhar o ecrã. Está mesmo aqui. Vou aumentar só aqui. Ora, está. Exatamente. Estas foram Ora, as. deixa tu a falar, senão passa para a minha carinha e. Pois. Não, não, eu posso prender isto. Podes falar e eu prendo isto, a imagem. Pronto, fala lá. É. Tá? Tá. Ok, mas. Ah, cá está. Bem, aqui poucas mudanças vemos. É mesmo um dispositivo retangular. Temos principalmente o sensor de ritmo de batimento cardíaco e o flash que está, em vez de estar no, debaixo da câmara, está à sua direita. De resto, também deverá ser um dispositivo mais elegante, mais fino, com menos espessura, à volta dos 7 mm, digo eu, com uma estrutura em alumínio, mais leve. O tamanho do ecrã também se falou que até poderia voltar às 5 polegadas. Pela primeira vez desde a história do Android, acho que o tamanho do ecrã está a diminuir. Talvez se tenham apercebido que a partir de 5 polegadas, pelo menos para mim, Não, é pelo menos demais, é para mim, muito demais. complicado. Pá, muito complicado jogar É com muito. pequenos. Acima de 5 polegadas é demais. É assim. Tu tens o. Na minha opinião, e isto vai obviamente ser para a minha opinião. O telefone, ainda há pouco falámos isto privadamente. O telefone que eu mais me senti confortável foi o Nexus 5. Muito por causa do ecrã. O tamanho do ecrã é Cinco simplesmente polegadas. perfeito. Ponto. É assim, não é muito grande. Eu ando com este monstro neste momento. E bem, eu não consigo Qual é sequer. essa? O Elfone. O Elfone, Ok. fornecido pela. Fornecido, deixa eu ver se eu capto bem a luz. O Elfone, fornecido pela Elfone. Eu espero pronunciar bem. E é interessante, é um smartphone interessante. Eu estou na semana de teste com ele. Está a ser interessante. Eu nem, não fiz o unboxing, nem vou fazer. Mas vou fazer a review. E está a ser um smartphone interessante. Mas lá está, é grande demais, né? 5,5 polegadas e depois os bezels estragam tudo, não é? E ainda por cima tem aquelas margens grandes. Um que também tem umas margens grandes e que estraga um bocado, acho que são os VQs. Pá, são engraçados, tudo bem, mas depois tem aquele queixo grande em cima e em baixo que te acrescenta uns bons centímetros ao tamanho do dispositivo. Também ando aqui com um que, em termos de bezels, é um campeão. Mas Pá, isto os tem, bezels acho que, compensam quando 4,5. tens as duas colunas à frente. Eu acho que os bezels Sim, nem mas é compensam. assim, mas. Tu tens o Sony que tem as colunas à frente e tem os bezels finos. Tu tens o Z3 que nem vês bezels aí no meio. Tens aí, olha, tu tens aí o teu telefone, tens ele a suar. Agora mostra aí o Z2. O Z2, quer dizer, acho que tem um bocado. Pronto, ora aqui está. Aqui neste, eu até prefiro o design do Z2 ao Z3, porque este tem os altifalantes escondidos aqui em cima. É simplesmente uma ranhura em cima e baixo. Estão muito disfarçados. Aqui embaixo são os microfones. O altifalante é aqui, nesta superfície. É muito disfarçado mesmo. No Z3 já se nota perfeitamente, tem aquela forma de comprimido. Muito parecido com este. Este é o E3, também tem aqui em cima e em baixo, mas não são altifalantes duplos, nem coisa parecida. Pois São bem, que dois mais é que não altifalantes? sabemos? Diz? São dois altifalantes ou um é microfone? Não. Faz de conta. Portanto, um é microfone, o outro é o Ah, auto-escutador. eu até só mesmo para O dizer alto. que É uma questão de manter o design do flagship, está aí. Onde é mesmo que eu nos já vi isso? equipamentos mais. Moto X. Moto X e Moto G2, pronto. O Moto G2. Não, o Moto G2 está mesmo Perfeito, incrível, mas o Moto perfeito. X é que. Não, é assim É verdade, o. eu não percebi. Diz, Diz. Filipe, diz. Não, Ah, isso, pode dizer. ia puxar para o Samsung, ia puxar para a Samsung, que se calhar até me esqueceu de referir inicialmente, que marcou oficialmente a data para dia 1 de março na MWC, a apresentação do Galaxy S6 e do Galaxy S Edge. Sage, 6 Edge, 6 Edge, são nem eu acho, esquisitos. se calhar vai ser o Sei lá, Edge. se Bem, eu calhar. não vou para o 6 Edge porque ele é o primeiro Edge. Tenho o Note Oh, Edge. não, também tens o Note. Também, mas não tens o Note 4 Edge. Tens o Note Edge. É, se calhar está bem visto. Se calhar Tu não não está, tens está o tá bem visto. Galaxy S6 Edge, tens o Galaxy S Edge. Não, é interessante. S8. E se eu nos. Eu ver se consigo passar aqui Partilhar, a partilhar aí a imagem, notícia. exatamente. A imagem É. que a Samsung lançou foi exatamente esta aqui, que é basicamente, pá, uma curva. O perfil. É o perfil. E O se perfil custa. do. Exatamente. E se custa a imaginar como é que será, eu vou pôr aqui noutro artigo e se calhar vai conseguir imaginar. Deixa-me aumentar só aqui para depois desligar aqui a live, senão isto vai-me tramar os ouvidos. Já parou aqui. E é uma coisa deste género que nós possivelmente estaremos a contar. Não sei. É, sim. E isto foi um trabalho. Obviamente, isto não é oficial, mas é Ah, um pouco a imagem. Que estava do outro lado, pegaram, como nós podemos ver a imagem que está do pegaram, outro lado, é basicamente esta risca aqui. Não é? ah, E pegaram nessa desafio o risca aí. Andrei. Sou Isso é uma coisa novato, está a interessante. dizer mal. Está a dizer mal o Samsung. Bem, não, eu acho. Não, mas era. Não, mas com uma coisa assim tão fina, se cai de lado, já foste. Não, pá, mas é, se cai de lado, é pá, mas é assim. Oh, eu sou a pessoa que mais parte de telemóveis que alguma vez conheci. Eu tenho, juro-te, eu não vou mostrar os telefones que eu parti, que eu tenho aqui partidos. Tem muitos partidos. O OnePlus One está partido. Pronto, é outro, foi o último a partir. Mas, por exemplo, epá, eu quando paguei no Note Edge, assim, o telefone é para ter cuidado, ponto. Se não tens cuidado, fazes como eu. Pronto, olha, partes e compras outro. O que vai fazer? Não é? Ou então metes Olha, um eu seguro. sinceramente nunca parti nenhum, nunca parti nenhum, mas já me passaram alguns. Que até são robustos, tipo o Z1 Compact, em que eu lhe pus até uma película de proteção, uma película de vidro, e que se não fosse essa película de vidro, pá, estava todo partido do ecrã, porque caiu mesmo assim por umas escadas e pimba, pimba, pimba, pimba, meia dúzia de escadas e resistiu. Quer dizer, Não, a é película assim. de vidro partiu, ele é que não. Mas lá está, então ela para ter cuidado. Mas, exato, Seja agora qual for o é caso. mesmo essa cena. É mesmo essa cena. Uma pessoa está a olhar e pá, o Note cai, ou o Note Edge cai, ou o Galaxy Edge cai, não sei o que é parte. É, sim, tenham cuidado, não é? Certamente não vão faltar invenções de proteções para ele. Principalmente porque não usamos um. O Note Edge não tem assim tantas, porque o Note Edge não é assim tão comercializado quanto isso. Agora tudo vai depender da Samsung se quer ou não comercializar o Galaxy S Edge e o Galaxy S6 e de que ponto. Porque também tem aqui uma questão importante que é importante falar também, que é mesmo o touch-suiz, não é? Sim, também temos ouvido falar, temos visto alguns rumores segundo os quais a Samsung iria ou abandonar totalmente o TouchWiz ou criar uma nova ROM para os seus, uma nova interface para os seus equipamentos. Sinceramente, não sei em qual acreditar. Se abandonassem, seria sem dúvida inovador e uma manobra arriscada. O que a Samsung fazia de melhor, na minha opinião, era deitar tudo ao lixo e começar tudo novo. Será isso o Project Zero? O Project Zero, que já ouvimos falar, será isso em termos, será esse o zero em termos de interface ou será do design do S6 em Eu si? acho que o Projeto Zero acaba por ser um pouco de tudo, porque o Projeto Zero, repara que tu tens um Galaxy S5 que deu muita polémica. Primeiro design Opa! era, pá, era feio, na minha opinião Feio. é feio, não é? Mas é assim, isso depende dos gostos. Mas o design não foi tão famoso como um Galaxy S3 ou como um Galaxy S4. Depois tu tens um Sim. Galaxy S5 que não surpreendeu a nível de especificações nem a nível performance. Por isso eles no Galaxy S6, eles não podem mandar mais do mesmo, eles já mandaram mais do mesmo com o Galaxy S4 e com o Galaxy S5. Certo, Se sem mandam dúvida. com o Galaxy S6. Eles perdem mercado, eles já perderam. Uma altura lançámos um artigo que eles perderam cerca de 7% do mercado. Eles tinham 7%. 30 e tal, 30 e tal, e agora têm 23%. E a Xiaomi está a subir Ainda é uma marca. 8%. É, opa, é uma margem grande, mas até que ponto é que é uma margem. São 2 anos. Tu vês a Xiaomi em quarto mundial. Não, minto, em terceiro mundial. Sim, e todos nós vimos o sucesso que o OnePlus teve. O OnePlus é uma companhia que acho que ainda nem sequer celebrou 1 ano de existência. Mas, Não, pronto, já deve vai ser em fazer agora um março, ano. portanto, acho que deve ter agora 1 ano. E já reuniu muitos fãs, uma legião enorme de fãs, e sem dúvida merecido. Mas, sinceramente, o que é que vocês acham? Acham que este Galaxy S6 Edge será apenas um nicho, uma variante curiosidade tipo Note Edge, ou será mais comercializado e quase que visto como o equipamento principal, porque este sim é inovador, e o outro será para aqueles que não se querem distanciar muito do S4, S5. O que é que achas, Diogo? Este aqui talvez seja uma variante do S6, se é que saia, mas apenas acho que faria um nicho se tivesse edge dos dois lados, basicamente. Essa era a minha pergunta seguinte. Só de um lado ou só dos dois? Qual é que preferias? Dos dois. Dos dois? Eu acho que Opa! eu vou-te ser sincero, ele vai ter Mas como é sucesso que qualquer. O Galaxy S6, diz? o Galaxy S6, o Galaxy S6 Edge ou o Galaxy S Edge terá sucesso de qualquer das formas. E isto terá, primeiro terá sucesso, o insucesso de um Galaxy S é o sucesso de muitos telefones no mercado. Ok? Sem Porque dúvida. eles vendem milhões, meu. Eles vendem milhões. O Galaxy S5 foi um insucesso, mas um dos smartphones que mais vendeu em 2014. Não é? Agora é assim. É aí onde eu quero chegar. Tipo, a nível sucesso de vendas, eles vão ter. Agora tudo vai depender do público. E aí eu não quero chegar. Porque assim, se o público. Olha, eu fiquei apaixonado pelo Note Edge, meu. Fiquei. Vem a quem vier, digam o que disserem. Ele cai, ele parte. É lindo. É diferente e bonito e bem construído. É lindo, Mas e a partir do momento que tu pegas num smartphone desse lado, como por exemplo o Diogo estava a dizer, ter até double edge ou ser só de um lado, honestamente, desde que ele seja diferente, acima de tudo, diferente. Olha, está aqui Talvez o estejas Carlos a dizer isso Oliveira porque estamos. também. Filipe. Talvez esteja a dizer isso porque também estamos numa altura em que os telemóveis já há pouco para evoluir. Estamos constantemente a ter mais do mesmo porque agora é só um bocadinho melhor aqui, um bocadinho melhor ali. Qualquer coisa que Eles seja são todos disto, porém. iguais. Ok, eles são todos iguais. Mais, Só. menos, são todos iguais. Tens aqui o OnePlus One, tens aqui um Elephone. Pois. É tudo a mesma coisa. Ai, muda aqui, muda ali, mas estamos a ver. É a câmara no meio, ou câmara no canto, os flashes abaixo e o ecrã grande, com as edges. E é isto, e é isto. Um smartphone é isto. Uma pessoa avalia smartphones neste momento. Quando se avalia o design exterior, tu tens designs exteriores para avaliar, é do LG G3, tu tens o do Moto X, tu tens. Porque são O diferentes. G-Flex, Tens o único diferente até diferentes. agora é mesmo o G-Flex. É tudo igual. O resto é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Não há nada que se diferencie relativamente aos outros. Tu tens um Galaxy S Edge ou um S6 minimamente diferente. Agora a questão é que está, e eu até salto aqui a questão para o Miguel, que olha que ele está aqui. Boas, Miguel. Qual é a tua opinião relativamente aos materiais que o S6 possa trazer? Boa noite. A minha opinião relativamente aos materiais do S6, opa, estou à espera umas certas parecenças com a gama A da Samsung, que é o Galaxy A5, A7, aquela gama toda em alumínio. Acho que vai trazer parecenças que, a nível de construção de acabamentos em alumínio, acho que é das principais características que vai ter. O ecrã, opa, espero que venham com vidro Gorilla Glass 4 ou um Safira. Vamos lá ver o que é que nos traz aqui a nível de melhorias. Safira, duvido muito. Sim, Safira não, A mais Safira um já é Gorilla capaz de Glass. fazer aquelas curvas, ou não? Opa, Opa, está. isso, ter um curvos com Safira era desafiar a cena. Pois era Era isso, porreiro. não Era Era desafiar o desafiar a LG 5, o LG Flex Olha. 3, neste caso. Era desafiar a cena. Não, não, não, não por causa disso, por causa. Opá! Era desafiar a cena. Não se afira com edges. Tu, mas agora era a solução. Era a solução para os bezels tão finos assim? Pá, talvez, talvez, talvez. Tu agora, vidros de safira, só encontras no home button dos iPhones, do iPhone câmera. 5S. E na câmara, sim, na câmara. São apenas em pequenas partes cruciais, quer dizer, não convém arriscar. Mas quanto ao S6 ou S Edge, que segundo aqui também o Carlos Oliveira, será S Edge, esta versão, e não S6 Edge. Então, vai ficar um demasiado grande. Isso são os rumores que saíram. Pá, rumores que eu sou sincero, eu vi e pensei em fazer, mas eu achei aquilo. Tamanhos rumores tão estranhos que mais valia a pena estar quieto. Lá está, também a pessoa não vai estar a fazer. Exatamente, o pessoal às vezes. Nós somos seletivos nos artigos, muitas vezes. Fazemos muita coisa, fazemos, mas nem sempre cai tudo. Principalmente rumores que. Epá, é esse do. Não. Olha, foi aquele do OnePlus One, sim, que saiu também, um rumo qualquer de metal frames e não sei o quê, não sei o quê. Ah. É possível, tipo, é possível, é possível. Tipo, eu não digo que não seja possível, meu, mas há rumores tão mal fundamentados, uhum, que tu ouves, que tu lembras-se o Tom na corda de noite e diz assim, olha, por que não, vou fazer, olha, o Galaxy S6 bem em plasticina. Galaxy S6... É de plasticina, e nós dizemos no boa nosso ideia, blog... Boa ideia, não, é verdade, uhum. Nós dizemos no nosso blog que pá, tem 10 visitas por dia, que o Galaxy S6 é em plasticina, opá, por algum motivo, um grande, salvo seja, um site grande, quer mais visualizações naquele dia porque está mal, e lança isso, e depois o resto do mundo vai atrás. E depois a questão é, até que ponto é que esse rumor tem lógica? Tipo, aí nós já fomos a fonte de muitos sites grandes, como a Funarena, GSM, BGR, Gizmodo, muita merda. Porquê? Porque nós temos uma boa fonte na HTC também. E a nossa fonte vem dizer-nos coisas interessantes e até agora ainda não falhámos nenhuma. Mas lá está, eu não quero dizer, tipo, há rumores que são patéticos, tipo, tem a sua ponta de lógica, mas, por exemplo, aquele, o Nexus, e já vamos lá falar disso, vamos deixar para mais aqui um bocado, o Nexus Compact, tipo, tem a sua lógica, até era interessante ver o Nexus Compact ali, mas tu vês o trabalho que aquele Zeki To teve para fazer aquilo, e tu dizes isto que não é feito, nenhuma. A carta, olha, não sei, a está carta tudo, do está tudo bem. Está tudo bem, tudo, cumpre todos os parâmetros. Agora só lhe bastava dizer que roupa interior é que os gajos estavam naquele dia na altura que estava a escrever a carta. Eu acho que ele até pecou por ter dado demasiada informações demais. Exatamente, porque assim, se ele lançasse uma coisinha de cada vez, epá, nós temos a nossa fonte. Quem me dera a mim que a nossa fonte virasse para mim e dissesse assim, Filipe, olha, HTC vai fazer isto, isto, isto e isto. E diz-me, escarrapa-me ali tudo. É que maravilha. Não, é, infelizmente, quem tá, mesmo quem está na fonte, não sabe de tudo. Vai sabendo uma coisa aqui, uma coisa ali, porque as coisas também passam em segredo lá dentro. E depois eu passo para cá para fora. Porque também não há lá um... Há sempre um poderoso chefão, mas não há uma pessoa que sabe tudo o que vai ser feito. Cada um está no seu departamento, cada um está responsável por uma área. Qual é o chefão? Olha, a câmara vai ser de 20. Não, qual é o chefão que vai deitar o seu salário anual ao lixo para revelar uma coisa a um site que não ganha nada com isso? Uhum. É verdade. Mas, cara, é assim. É preciso ter um bocado de lógica, tu não, não é? Agora, aquele Zeki To, não é? Imagina, recebeu as cartas que recebeu. Ai, vou mostrá-las todas. Nós já vamos falar sobre isto e vamos mostrar também aqui ao pormenor. Mas isto é para concluir nos rumores, porque há rumores que uma pessoa, pá, é seletivo, tem de ser seletivo. É verdade, mas estamos em plena época de leaks e eles são uns atrás dos outros. Pois há alguns como esse, olha, o próximo documento vai-se chamar isto, isto, isto. Pronto, mas nós também não vamos fazer um artigo só a dizer que o próximo telemóvel vai-se chamar isto, porque depois vamos ter que estar ali encher. E nós também não fazemos isso, não estamos aqui para enganar ninguém, nem para encher chouriços, nem coisa do género. Nós obtemos, tentamos selecionar as informações que tenham algum fundamento de verdade, ou quando elas são notoriamente falsas, dizemos, como esse caso do Nexus 6. Para pedir sal, para pôr sal lá no meio. Eu digo sempre, sal, quando o rumor é manhoso, você deitem coisa lá para dentro, porque assim, cuidado. Olha, lembrei ao pessoal também, é preciso fazer o like aqui, que isto tem poucos likes, meu. É verdade, temos aqui 20 e tal pessoas, 25 pessoas a ver, ainda só temos aqui... Mas atenção que o fã número 1 já gastei. É verdade, é que não falha. Em qualquer vídeo que nós lançamos, qualquer review... Temos sempre um ali certinho. Não, é engraçado, porque eu sei que essa pessoa pelo menos vê os nossos diários, todos. Sim. É verdade. Todos os nossos diários ele vê, isso é garantido. É verdade. Mas não, é sério, se gostam do conteúdo, se gostam de vídeo, se gostam do trabalho que nós estamos aqui a fazer, deem um like. É que eu digo sempre, meu, nós estamos aqui, são 9 horas da noite, eu podia estar ali confortavelmente a ver um filme, a comer a minha pizza no meu nome e nós, e estou aqui a falar convosco porque gosto de tecnologia, porque partilho esta paixão. Todos que aqui estamos fazemos exatamente o mesmo, partilhamos esta paixão. Vocês estão aí em casa de cuecas, em frente ao computador, que a ventoinha há dado lá do Brasil, ou em Portugal de cuecas, com o casaco também lá metido. Epá, porquê? Porque gostam de tecnologia, meu. Agora é assim, se vocês gostam do trabalho que nós aqui estamos a fazer, deixem o vosso like, comentem, não tenham vergonha, participem, juntem-se a nós, epá, porque nós acabamos por ler, comentar e responder aquilo que vós fazeis também. E é interessante para nós. E, acima de tudo, motivacional. Se vocês nos disserem algo, nós temos um mínimo feedback daquilo que estamos a fazer. Não é? Não é? Nós temos... Repara. Eu sou um gajo bom. Mas se ninguém me diz que eu sou um gajo bom, eu não sei. Não é? Tens de ser confiante, tens de ser confiante na tua figura, no teu trabalho. Pá, um espelho nunca mente. Agora, diz lá, eu só queria parvalhar um bocadinho. Nós agora até temos vários formatos, notícias, seja o resumo semanal, que é a live, onde toda a gente pode discutir, temos os diários, onde cada um, por mais preguiçoso que seja, pode ficar informado, basta assistir àqueles 5 minutos onde temos os principais temas do dia. Além dos artigos no site, temos mil e uma plataformas, mil e um conteúdos para todos os gostos. Só pedimos que partilhem os nossos artigos, sempre que eles forem relevantes. Deixem um like, comentem, pá, nós somos pessoas, queremos falar com outras pessoas e queremos saber as vossas opiniões. Exato, a gente está daquele lado e está deste lado, fazer um trabalho para vocês. Nós fazemos o diário, levanto-me todas as manhãs para fazer o diário, hoje vou acelerar para o live, o Diogo no fim de semana lançou 9 artigos num dia, o Miguel todos os dias lança 4 ou 5 artigos só de informática, porque pá, nós precisamos de informática também. Estás a escrever? Estou a ouvir a live e a escrever. Isto é que é um verdadeiro multitasking. Isto é fantástico. Este gajo tem para 10 GB de RAM. Mas a sério, assim, é que eu digo sempre, meu. É assim, e eu não vou dizer para carregar nas publicidades. Vou dizer para visitarem as nossas publicidades e as pessoas que lá estão a publicitar o nosso site, seja ele um Google AdSense ou não. AdSense ou não. Visitem, eu não digo carreguem, visitem as pessoas que estão a fazer a publicidade no nosso site. Ativem um adblocker, ajudem-nos a nós e ajudem-nos a eles. Todos ganhamos. Vocês ficam a conhecer um produto no qual os vossos cookies dizem que vocês gostam, ok? A pessoa que está a pagar a publicidade para pôr no nosso site, que recebe a vossa visita e mostra o produto e nós recebemos míseros trocos, sim, míseros trocos, literalmente, para vocês terem carregado lá e visitarem o anunciado. Por isso, o conteúdo lá publicado. O conteúdo do anunciado. Estamos aqui com rodeios. Pois bem, falando em rodeios, vamos rodear e rematar este assunto do Galaxy S6. Ainda vamos ouvir falar muito dele durante estas semanas e certamente este assunto será debatido numa outra live. Não há maneira de fugir. Eu tento fugir nos diários, tento fugir um bocadinho do Galaxy S6. Não há forma. É impossível. Mas vamos lá, vamos ao ano. É amor à primeira vista, Filipe, com o Galaxy S6. Não é, só que epá, é conteúdo importante para quem gosta de tecnologia e quer estar informado, tem de saber. Por isso é a nossa obrigação informar. Exatamente. Vamos lá, próximo assunto. Próximo. Olha, se não gostas do S6, eu dou-te aqui um HTC M9, um HTC IMA, um HTC IMA Race, um HTC IMA Race Plus. Tens muito ponto de escolher. Falando nisso, teremos aqui, diz que teremos 4 versões do próximo flagship da HTC. O IMA, o nome de código do flagship normal. O IMA Race é a versão mais barata. O Ace Plus será a versão barata com Outlet. E o HTC IMA, já por ti. Isto é muito, mas olha, repara que eu acho que o Ace Plus não vai ser a versão barata do flagship. Eu acho que vai ser a versão Fablet, e quando falamos de Fablet estamos a falar de 5.5. E hoje em dia já há pessoas que não consideram Fablet. Isso foi o nosso primeiro exclusivo relativamente ao HTC IMA, ou HTC Ace Plus. IMA Ace Plus foi o nosso primeiro exclusivo. E falamos de um 3 GB de RAM, falamos de Snapdragon 810. Vê se eu me lembro mais sem ver o artigo. Snapdragon 810, 3 GB de RAM. Ecrã 5.5. Sim, a câmera de 20 megapixels. Exatamente. Com uma câmera ultra pixel frontal, portanto, exatamente, wide angle. Vão escoar o stock que para lá tem das ultra pixel nestes aqui, nestes frontais. Não é mal de todo. E atenção, leitor de impressão digital também. Sim, a questão vai ser muito onde? Será na parte traseira? Será num botão home, como vimos, à moda à la Samsung? Mas é! Naquele botão. Mas não sei. Aquilo, eu vi aquele artigo e aquilo parecia-me. Por trás, o HTC One é muito, pela frente, um Samsung Galaxy S5. É, porque, vamos lá ver, o HTC One M8, ele não tem sensor de impressões digitais, mas também não tem sítio para o ter. Só se fosse naquele bezel, talvez possa ter no bezel inferior, ou então sabes, na parte traseira, como o Huawei Mate 7. Por isso. Sabes onde é que era fixe pôr um leitor de impressões digitais? O que é que achas? Num Edge do Galaxy S6, do Galaxy S Edge, no lado direito ou no lado esquerdo. Imagina que tu estás assim, ora repara que eu vou tentar fazer um movimento, ok? Estás assim e tu basta fazeres assim, toma, já está, toma. Mas nunca pode ser com o polegar, tem que ser com o indicador. Mas tu pões aquilo que quiseres, tu podes pôr o polegar no iPhone, desde que registres o polegar. Esquece. Tu até podes pôr, eu não quero dizer, mas até sacas fora, pões lá e só desbloqueia esse teclado. Não, dava muito nas vistas para ver uma mensagem durante o trabalho ou assim, era engraçado ajeitá-lo no lado, qualquer coisa. Ou do género, nem sempre preciso deslizar, sempre tipo o iPhone, tipo de definir o local, estás a ver? O iPhone é no meio, mas definir um local no lado onde tu carregues e desbloqueia, pronto. Tem ali, olha, tem funcionalidades para o lado, pronto, já está. Já está arrumado. Não é uma má ideia, não, senhor. Mas cada lado, duas gajas novas, estás a ver? Duas gajas novas, cada lado. Ali a desfilar. É uma hipótese. Miguel, tu tens o Huawei, certo? O Mate 7. O Mate 7, exatamente. O que é que achas do leitor de impressões digitais? Awesome, fantástico. Adoro. Funciona muito bem. Por acaso, das coisas que eu mais gostei quando fiz a review desse Mate 7 foi a precisão. Pá, em 10 vezes acerta para a 7 à primeira, basta tu colocares o dedo direitinho, que ele se bloqueia logo. Mas só tem um pequeno pormenor. Se lhe colocares uma capa, o leitor vai ficar muito para dentro e depois para passar o dedo dificulta um bocado. Quem tiver capa vai dificultar um bocado nesse ponto. Não ponhas. Por acaso, não é com capa. É. São 500 e tal euros aqui investidos. Lá vão eles 500 euros ao ar. Mas é um bom artigo, não é? Esse Mate 7. É, exatamente. E relativamente à bateria, pá, digo-te já, espetacular. 3 dias, pelo menos. 3 dias? 3 dias? A mexer. Sim, internet, 3 dias! portagem. Eu tenho aqui, um Energy System que tem bateria A5. Hã? Mas isso é custado a ganhar ou não? Com bateria Só que eu também não mexo nele, mas tem bateria há 5 dias, ó. Caramba, caramba, caramba. Eu mexo Opa! nele. Olha, opa, é assim, quando eu usei, ele durava-me 2 dias do médio, 1 dia e meio do uso assim mais intenso. Há 3 dias nunca me durou. Se calhar, mas a recepção de TV da minha casa também é fraquita, então, puxa mais por aí. Ah, sério? Pode ser. Nem Sim. Não, não. se nota pela tua internet. Não, nem estou a falar da internet, estou a falar mesmo da recepção da rede móvel. Olá, se a internet não é boa, não espero que a rede móvel seja melhor. É justo, é justo, é justo, é justo. Pois bem, pois bem. Olha, voltando aos HTCs, eles já se vão compondo de leak para leak. Dos últimos que ouvimos falar foi mesmo quanto à sua câmara, que será de 20 megapixels, talvez um sensor Sony. Eu só não percebo como é que a Sony faz uns sensores para todos. E depois vamos a ver Câmara do as sol. câmaras deles. Epá, é coisa que mexe. Eu acho que não é câmara. Tem a Eu acho que Sony aqui. o segredo de uma boa câmara é um bom ecrã. Eu sei que isto é estúpido dizer, ok? E o que eu estou a dizer não tem lógica nenhuma, mas não tem lógica para quem percebe. Mas o segredo de uma boa câmara é um bom ecrã. Isto porquê? Porque a maior parte das pessoas tira uma fotografia e diz que a câmara é altamente, não a passa para o computador para depois ver como é que realmente é a fotografia. Ela utiliza, vê no ecrã e diz: ah, realmente, isto é muito bonito. E depois põe no Facebook. E depois o Facebook estraga a fotografia toda a nível de resolução. E depois todas são bonitas. Oh, Então então. é basicamente isso. Quem quer trabalhar em fotografia, se calhar, pá, tu tiras num Sony, tu tiras num M8, tu sabes a diferença, percebes? Mas tu tiras num M8 para utilizar diariamente. Então. Certo, certo. A questão também é essa. Imagina, vais tirar fotos para o Instagram, tu depois metes-lhe um filtro em cima. Qualquer telemóvel serve. Seja uma câmara de 5, 8, 12, aquilo, o efeito final é quase o mesmo. Estou a Por ler que aí. uma VGA ainda funciona bem. Tem que experimentar. É deste. Pois bem, HTC Mas One M9. relativamente a este HTC, eu vou também dar a minha esperança. Eu sou um enorme fã da HTC. Eu ainda não comprei nenhum smartphone depois de ter partido o OnePlus One, porque eu estou à espera deste HTC. Porque Queres ver? eu quero muito o Moto X, quero demasiado o Moto X 2014. Ainda por cima, Sério? que lá está, a gente aqui pode se armar em Paris e ele tem que fazer a tua maneira, não Pois, pois. é? Epá, e claro que isso convence qualquer um, tu fazeres aquilo verde, aquilo laranja, aquilo convence qualquer um, pôs a tua frase em baixo, epá, dá pinta, não é? Olha, esse Moto X está aqui na Fnac, 549 euros. A versão em bambu. Opa, na FNAC Eu é mesmo. perguntei-lhe. Perguntei-lhes, ah, e tal, vocês podem mandar vir outra versão, a pessoa paga e tudo mais. E eles, ah, não, estes chegou-nos porque, olha, porque só tinham este em estoque e mandaram-nos para cá. Mas nem que eu pague também o Motomaker. Eles, ah, não, nós não fazemos isso. É assim, se tem a versão em bambu, A também podem encomendar outras versões. Mas FNAC. pronto. Não, sabes que é assim, quem distribui aquilo para a FNAC é também quem, pronto, que é o contacto que nós temos da Motorola e opa, e a Motorola não se quer chatear com isso. Já para chegar à Inglaterra, o Motomaker foi o que foi. E opa, e não, e isto para chegar ao HTC. Eu estou muito indeciso para comprar um telefone novo. Eu quero mesmo muito o Moto X por causa da personalização, obviamente. Mas o HTC M9 não é pela traseira, porque pelos os leaks que têm mostrado, eu se calhar também vou passar aqui alguns, os leaks que têm mostrado relativamente a este HTC são, na minha opinião, feios. Epá, eu acho que é uma traseira muito feia. Esta é do HTC One M8, que eu até sou um grande fã, honestamente. Eu sei que é estranha, mas epá, eu gosto. E depois temos aqui, por exemplo, a do M9. E estamos a ver aqui, eu vou pôr aqui embaixo, estamos a ver aqui, espera aí, desculpa lá, aumentar aqui um bocadinho para o pessoal todo conseguir ver. Estamos a ver aqui um smartphone, como podem ver, epá, um bocadinho, e atenção, isto é um leak, não é nada garantido. Mas se assim for, honestamente, não é um telefone que me chama a atenção. Primeiro, eu até vou parar aqui nesta imagem, primeiro porque temos aqui na parte frontal, aqui isto faz-me lembrar o HTC One. Isto nem o M8, parece que estão a regredir. M7, sim. Sim, primeiro ano. E depois, esta parte aqui, repara aqui na parte onde diz ali HTC, ele come-te ali um centímetro de ecrã desnecessariamente, só para ter ali a marca. Sim, okay? Sim, essa sempre foi uma das grandes queixas que os consumidores tinham relativamente a esse telemóvel, aos HTCs. A outra era também o M8, é muito alto. É muito alto, tem um botão de desbloqueio na parte superior e não é prático. Mas repara aqui nesta imagem. Sim. Que os botões já passaram todos para o lado direito. Já estão na lateral, pois. Já está tudo aqui. Agora lá está. Agora é assim, se realmente este for o HTC One M9, é aí que temos de aguardar para a MWC, na qual nós vamos marcar presença em Barcelona. E possivelmente iremos marcar presença no stand da HTC na altura de anunciarem o smartphone. Pá, não sei, honestamente, nós temos muito para onde ir e é tudo no dia 1. Então temos a HTC, a Huawei, a Sony e a Samsung e temos de correr esses 4. A Sony é logo de manhã. O Huawei é à tarde. A HTC é num sítio que eu nem sei se posso revelar. Nem sei, é num estádio qualquer, eu nem sei porque, pronto, não é? Chegam por vias pouco convencionais. A questão é, se vocês são dois, vocês vão estar lá dois só, e são muitas marcas a fazer o mesmo no mesmo dia. No dia 1 e no dia 2 vamos ter aqui uma vasta panóplia de novos equipamentos, que a nossa equipa vai estar aqui a dar o litro, já todos compramos um pack de Red Bull, portanto a informação não vai faltar. É verdade, é assim, vai ser complicado fazermos a cobertura tudo, mas se correr como a IFA, vai ser o melhor site português a passar a informação sobre aquilo que está a sair, porque na IFA... Agora você já tem experiência, portanto, tem que ser melhor esta vez. Na IFA nós éramos virgens, não é? Estava lá eu e o Hélio a filmar e a tirar fotografias, que foi um dia, literalmente, para desperdiçar rolo de fotografia, como se diz. A pessoa a gravar, chega à casa, bem, agora vamos editar. E no final de contas, isto não tem lógica nenhuma ser feito assim. Amanhã vamos fazer tudo novo. Agora já sabes, agora sabemos. Mas pronto, estamos lá para vos trazer todas as informações em primeira mão e em português. Não, é... S6. Exato, e estamos a ver aqui também o HTC, e isto para terminar a minha opinião sobre o HTC, e dos HTCs que possam ser mostrados, eu acredito plenamente na MWC, só venha um HTC. Embora haja muitos leaks e muita informação de muita coisa, eu acho que eles vão lançar um smartphone e provavelmente um wearable, um relógio, um fitness tracker, qualquer coisa. Sim, e é só, eles até agora não têm nenhum. E é só porque repara que isto tem sido o pecado das maiores marcas, que é lançar muita coisa ao mesmo tempo e lançar muita coisa acabar por lançar muita coisa ao mesmo tempo sem lógica e sem enquadramento. E é aí que vai um bocadinho contra a minha opinião de eles terem mais e apresentarem mais do que o smartphone. Acredito que vá ser o M9 e um fitness tracker só. Oh, por acaso, olha, agora vi aqui uma coisa que é muito inédita. Aqui uma pessoa dizer que o M8 é feio. Pronto, por acaso eu acho que é até dos mais bonitos. Não o comprei por outras razões. É demasiado alto, mas a qualidade de construção daquilo é qualquer coisa fenomenal. Espera, vamos lá ver. Não, é assim, aqui o João Tavares falou uma coisa que... Ele disse mesmo que eu espero que abandonem a treta das duas câmaras. É verdade, é uma treta. As duas câmaras é uma treta em certas situações. Tipo, a lógica da coisa era a dual camera dar-te mais... E o ultra pixel dar-te mais brilho e mais luz em situações de pouca luz, ok? Só que tu ali, tu estás a ter uma dual camera de 4 megapixels cada, uma coisa assim, ou 8 megapixels. Sim, sim. 4, uma coisa assim. 4, claro. E uma coisa assim. E tu, claro, que, opa, e porquê que o pessoal se queixa? Porquê que tu vês muitos websites de tecnologia a queixarem-se muito da câmera do HTC One M8? Porquê? Porque vai chegar ao ponto onde estávamos, eles vão a fundo, não é? Eles tiram a fotografia e depois ampliar uma fotografia do M8. É impossível que ela fique despixelizada. Tem poucos pixels. Não, não podemos... Agora, tu queres um smartphone com uma câmera decente, compras um Nokia. Ponto. O Nokia Lumia, sem dúvida. Mas também a questão aí é muito, é do software de processamento de imagem. Tu num Sony, se tu pegares no modo manual, se tiveres alguns conhecimentos fotografia de ISO, de exposição, etc. Consegues resultados fantásticos. Se fores um iniciante, pá, só queres tirar uma foto de vez em quando, mais vale um iPhone, porque é garantido que aquilo sai e sai bem. É Opa, muito tem duas bonito. câmaras, são um Samsung. Lá está, a Samsung Samsung, tem um ecrã. Samsung mente Tem com um ecrã. ecrã. É aí onde eu quero chegar. A Samsung mente com ecrã. Porque a fotografia, a qualidade fotográfica da imagem, relativamente a cores, não tem nada a ver quando tu passas para um PC. Porque aquele rosa já não é mesmo rosa, o vermelho já não é mesmo vermelho. E tu perguntas, ah, afinal não ficou tão boa quanto parecia. Epá, a imagem realmente parece bem, mas tem um Super AMOLED à frente. Engana muito, É. engana muito. Não, mas olha aquela Samsung no S5 e no Note 4, mesmo depois passadas para um computador, são mesmo muito boas. O Note 4 tem um Note 4 sensor Sony. Sony. Note 4 é sensor Sony. E depois não é só isso. E repara, ora, tens aqui um bom exemplo. Eu lembro-me perfeitamente na altura que tinha o Galaxy S3, a minha namorada tinha um iPhone 4S. Eu pus um ao lado do outro a nível de qualidade de imagem. E pus naquele vídeo que estava na altura a botar muito calor, que era o Paganga Style, não é? E logo no início desse vídeo, tu tens lá um guarda-sol cor-de-rosa. O gajo mostra-te no início do vídeo um guarda-sol cor-de-rosa. E eu parei a imagem nesse momento e pus todos os telefones que eu tinha cá em casa no guarda-sol cor-de-rosa. Não havia qualidade de imagem tão viva quanto a da Samsung. O iPhone era o piorzinho deles todos. Porquê? Epá, não, não, assim, não é que as coisas. E isto para dizer o quê? A câmara fotográfica vai ser a mesma coisa. As pessoas tiram uma boa fotografia e olham, e pá, isto é muito fixe, meu. Passam para o PC e vai ser, se calhar, a mesma coisa. E o M8 perde muito, é pela ampliação. Opa, o M8 foi uma aposta falhada, tanto é que eles fizeram uma conferência só focada na imagem, onde apresentaram a Recamera, o HTC Desire, o Cyclops, que ele tem as duas câmaras mesmo ali no centro para as selfies. Portanto, eles abandonaram a Ultra Pixel. Quanto muito vão usar na câmara frontal? Quanto muito? Não Não, sei. é assim, eu penso que eu acredito plenamente. Cada vez pá, tu vais na rua e tu vês cada vez mais as pessoas utilizar a câmara frontal do que a câmara traseira. E a HTC é a única que neste momento se apercebeu disso. Porque tu vês a Sim. Samsung a dizer, ah, sim, tu vês a Nokia que lançou a Lumia de 5 megapixels, mas tu vês uma Desire Eye como tu não vês em um outro lado. Sim, que aquilo até tem flash frontal, que é uma coisa nunca antes vista. Aquilo tem uma qualidade fantástica. Aquilo, eu atrevo-me a dizer que melhor câmara do que isso, só mesmo a do Oppo N1, porque tu podes virar. Mas ela está, é a mesma. É a E tu, mesma câmara. Diogo, tu usas muito a câmara frontal? Não, não tiro muitas selfies. Mas por acaso a que tinha no Wii até era bastante boa. A frontal era de 5 megapixels e tinha uma qualidade bastante boa. Gravava 1080p e tudo. Isso Eu aí, acho eu que nem aqui testei esta câmera. em termos de especificações destes HTC, já que não há grandes dúvidas que ele vai ter um Snapdragon 810, 3 ou 4 GB de RAM, memória interna de 32. Neste aspecto já não há muito por onde duvidar. É mais aqui quanto aos pormenores da câmara, capacidade de bateria e. Será que terá Eu um acho que. 800? O que Diz, diz deixa-me. que o Snapdragon 810 andava a ter problemas de aquecimento, e como os telemóveis da HTC são em metal, problemas de Problema. aquecimento em metal não combinam. Eu Então acho que combina, até porque combinam melhor do que em plástico. é bom para o inverno. Não, não, do género. Assim, enquanto que o plástico poderia sofrer algum dano estrutural, porque no metal arrefece mais rapidamente, mas sentes que ele fica mais quente, é como nos Sony. Eles aquecem mais que só em vidro, ali a transferência de calor é mais rápida, notas mais que eles estão quentes. Ah, mas quanto a esse 810, esses problemas supostamente já foram resolvidos. Por exemplo, a LG Sim. disse que eles já não têm mal nenhum quando houve aquele Mas suposto processamento. Diz isto. tu tens mas esqueci-me o que ia dizer. Acontece. Não, quando houve aquela fuga em que dizia que ela já ia processar a Qualcomm por ter ajustado o processador só para a Samsung e para o seu S6 e para eles não, mas depois eles vieram. É isso que ias dizer? Não, eu ia dizer que o Game Changer de 2015 ou 2016 vai ser, acima de tudo, aquele que traga uma boa ergonomia, um telefone com uma boa ergonomia, imaginemos um Galaxy S6, mas que tenha uma bateria que dure a sério. E acima de tudo, com um design bom, mas com. E aposto também na selfie. Por isso eu acho que a HTC está no caminho certo. A HTC só tem um problema. O problema da HTC é não ter mercado. A HTC não tem mercado. Opa, Não tem. eu no ano passado estive indeciso entre um Z2 ou um M8 e não escolhi o M8 pela sua bateria. Aquela interface era um bocado escura, não gostei assim muito. Depois ele era muito alto. Mas isto Diz. com a interface, tu podes sempre disfarçar a cena. Pronto, sim, mas eu gosto de uma coisa que me satisfaça logo. Não quero estar aqui a trocar ROMs, nem nada, quero alguma coisa. Quando eu vou comprar, aquilo tem que ser bom. Ou me agrada ou não agrada. E aquele ficou-me assim um bocado. É muito grande, a capacidade da bateria ficava um bocado aquém mesmo do S5 e do Z2. O M8 tinha 2600, o S5 tem 2800, o Z2 tinha 3200. Minha escolha foi fácil. Mas pronto. Mas lá está, man, é assim, eu na minha opinião, honestamente, com este M9, eu acho que a HTC, se fizer as coisas bem feitas a nível de marketing, e fazer as coisas bem feitas a nível marketing é, em Portugal, saber onde atacar, porque em Portugal as pessoas poucas conhecem, ou não é conhecem, toda a gente conhece, mas tipo, ninguém compra a HTC, eu não Sim, vejo toda a gente HTCs na rua das conhece. pessoas. E no Brasil nem sequer há. Olha, a HTC também já foi acusada de não saber fazer publicidade e recentemente fez aquele rap. Nada está engraçado, tem uma batida engraçada, entre outras coisas. Lá tem diversificado o seu marketing. Pelo menos, acho que pelo menos é melhor do que a Sony. Eu O lembro-me departamento de marketing. perfeitamente, de estarmos, chegámos numa altura, quando começámos, ainda nem sequer tínhamos o website, ok? Eu lembro-me perfeitamente de falarmos da possível falência da HTC, problemas que eles tiveram com os bits stock da Dre na altura, os bits chegaram a comprar a HTC, metade da HTC, depois a HTC comprou de volta, depois o divórcio. No meio disto tudo, nós vemos uma HTC que já passou por muito. Eu acho que ela hoje está melhor que alguma vez teve. Por muito que esteja má, está melhor que já alguma vez teve. E estamos a ver uma HTC que quer vingar-se do mercado. O ano M8 foi o aviso. Eu vi o ano é interessante, ok? O ano é um telefone interessante, teve muitas vendas aqui em Inglaterra, teve muita venda mesmo. O ano foi um dos telefones mais vendidos em 2014, em 2013. Foi o HTC One, que foi considerado o telefone do ano, cá em Inglaterra também. O One M8 teve muita venda, mas mesmo assim não foi a mesma coisa que o One. A HTC faltou-lhe ali alguma coisa, que eu acredito que eles tragam agora com este M9. Eu acho que aqui eles vão aumentar a bateria, certamente, a sua autonomia também. Se chegar a 2 dias, já é muito bom. E a câmara, sobretudo vão apostar na câmara, que foi aquilo em que eles têm andado a trabalhar mais. O que é que achas, Diogo, também? Quais são assim, os pontos em que tu melhoravas o HTC One M8? Sim, porque agora os smartphones, aquilo é, o conceito é evolução e não propriamente revolução, não é? Sim, Mas o que é que tu queres? principalmente a câmera, claro, mas uma vez que todos os telemóveis estão a ficar maiores, e essa é a tendência do mercado neste momento, mas a HTC diz que não irá aumentar o seu, uma vez que não o podem fazer, para que continuem com o telemóvel do mesmo tamanho, mas que tenham mais espaço de ecrã a oferecer, passarem as suas teclas do ecrã para teclas físicas, que assim. Não tinhas mais espaço de ecrã para utilizar, basicamente. Sim, em vez daquelas keys em baixo. É uma hipótese, porque eles também têm aquele queixo grande, aquela parte que diz HTC, aquilo, lá está, é um bocado espaço perdido. E tu, Miguel, tens um smartphone grande, não achas que é demasiado? Não achas que nunca te arrependeste dele ser tão grande? Ou o ecrã é, sem dúvida, uma mais-valia, tiras dele muito proveito? O que é que achas? 5 polegadas, 6 polegadas? A meu ver, eu tenho o smartphone para cerca de 2 meses. Pá, no primeiro mês estranhei, mas depois habituei-me e comecei a achar piada o ecrã grande por causa da utilização de aplicações web, neste caso como e-mail, Facebook, até para ver uns vídeos no YouTube, como os tais diários da Forge News, como toda a gente deve ver todos os dias, como o Filipe tem que trabalhar do momento para isso. Não, mas relativamente a um ecrã grande, agora já me habituei. Até tenho um Sony Xperia Miro, que foi dos meus primeiros smartphones com ecrã touch. Isso é 4.3? 4 Isso é polegadas? 4.2? É 4, por aí qualquer coisa. 4! 4. O 3 tem 3 sétimos, né? É, e não estranho muito a diferença. Ao início, claro, de um salto de um pequeno para um gigante, olha a diferença. É de saltar de burro para cavalo. Cavalo grande. Não, Cavalo grande. mas para quem procura um smartphone que não tenha um ecrã muito grande, exageradamente que seja tablet, ou neste caso seja muito pequeno, o termo indicado para se chamar estes smartphones é phablet, como toda a gente deve saber. Ou tumor na perna também pode ser. Tumor na perna. Ou na cabeça, não sei. Não, mas epá, é um telemóvel muito aporreiro. E em relação, como você estava a falar, ao HTC, o HTC, a meu ver, é dos equipamentos que a nível de vendas perde dia para dia. Esquece. Temos lá na loja dois HTCs na montra. Esquece, estou lá a ganhar pô. Ninguém mexe neles. É só mesmo para ver, brincar com eles, mais nada. Mas porquê? Mas porquê? Quais são os fatores que afastam as pessoas? Porquê é que elas não compram? Porquê é que preferem um ou outro? Porque, a meu ver, a HTC ou é pouco falado, ou é por causa das vendas, porque se tu não compras, ele também não compra, eu não quero comprar, ou vem uma, como é que eu ia dizer, o produto não chama a atenção. Poderá ser. É falta de marketing, tão simples quanto isso, não é? Ponto, é Um falta de HTC, marketing. é por falta de marketing, porque é difícil acreditar que um HTC One M8 não chama a atenção, É tão porque simples quanto isso. Tu vês muitos Motorolas em Portugal agora, mas o que vende é BQ. vi aqui Não, não, não, há mais. estou a dizer em lojas, e tu vês, tu comparas um com o BQ, o Moto G, e tu comparas lado a lado, e tu, pô, o Motorola é superior em se calhar 95% das coisas. Porque é que não vende? Falta de marketing. É falta de marketing, porque as pessoas já Porquê? associam o Motorola é aquela coisa velha, mas de facto, entre o Motorola e um BQ, apesar das especificações do Motorola, em termos de RAM, por exemplo, de serem um pouco inferiores, acho que é um produto com mais experiência, mais aprofundado e uma aposta mais segura. Mas isso é a minha opinião também. Mas agora repara, e antes de mudarmos de assunto, para tu Olá, teres com uma gosto. noção de como, exatamente, para tu teres uma noção de como o marketing é tudo, ok? Se vocês partilharem as notícias da Forge News, ok, as pessoas começam a ouvir falar da Forge News e começam-nos a ver, e começam a assistir aqui a live, e começam a partilhar, fazer likes, subscrições, e isto é uma coisa leva a outra. E daqui a uns tempos, nós somos uma das melhores páginas de tecnologia falada. Eu atrevo-me a dizer que nós somos a melhor página de tecnologia falada em português, mas não somos a maior. E lá está, tudo vai depender de ti em fazer de nós todos, porque o nós também te inclui a ti, grandes. Por isso, subscreve o nosso canal, passa o nosso diário, partilha as nossas notícias e deixa-se, pá, sempre a tua marca, meu, com um comentário, é fixe. Deixa a tua identidade, meu, deixa a tua opinião. Ganha opinião, caralho. Escreve sem medo, não tenha vergonha. Não é? É assim mesmo. Não, Escreve, não não te sei. exaltes, pá, não te exaltes, Isso. não te exaltes. Às vezes chateia-me não ver as pessoas escreverem. Pá, e eu penso, o que é que elas pensam disto? Comentai, não tendes vergonha, escrevei, fazei, não é? Não tendeis Sabes o melhor? vergonha, não tendeis vergonha. Não, a minha mãe diz uma coisa muito, muito sábia. As pessoas gostam de receber as coisas dadas e arregaçadas. E nós, de facto, nós damos ali a informação, logo bonita e tudo mais. As pessoas vêm e desculpa lá o telefone. Vamos deixar de dar. Sabes o que é que vamos fazer? Vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Sabes o que é que vamos fazer? Isso é do mel, meu. Sabes o que é que nós vamos fazer? Não, não. Nós vamos fazer assim. Nós vamos fazer assim. Imagina, a Galaxy S6 lançada, as pessoas vão clicar, por exemplo, para ver o artigo, tens de partilhar. Há coisa mais Não, irritante do que isso? não, não, Não há coisa mais irritante do que isso. Nós damos a liberdade de arrastar. Ajudem-nos. Lá, estás são por comigo? segundinhos. Isto é casa de médico. Bem, antes de saltarmos do assunto, Diogo, querias salientar alguma coisa? Sim, gostava também só de especular se pela parte da HTC não iremos finalmente ver agora na MWC um dispositivo com Android Wear? Eu acho que não. Eu acho que a HTC tem medo de lançar alguma coisa que seja Wear. Talvez um smartwatch agora. Eu digo-te uma coisa, e estou-te a dar uma informação que eu nem sequer lancei, ok? Da HTC. Achei que a HTC vai lançar, pelo menos a nossa fonte indicou-nos que a HTC possivelmente, que tinha quase a certeza, por isso é que nem sequer escrevemos nada, ia lançar um wearable. Agora, já soube falar nisso. Eu não fiz esse artigo e lá está, para as pessoas perceberem como nem tudo, se, se dizem que o smartphone é de plasticina, tu não acredites. Não é? Porque a minha fonte disse-me assim, olha, pá, se calhar vai-se lançar, não te posso dar certezas. A partir do momento que me diz, não me pode dar certezas, prefiro às vezes estar calado. Porque uma pessoa tem acertado nas coisas, temos a ser um site fico digno, as pessoas, os internacionais que vão ver o nosso site, sabem quando nós lançamos um artigo, é de confiar, por isso não vamos andar aqui a lançar alhos e bugalhos. Eu até digo mais, se encontrarem algum site português com as notícias mais expeditas, mais completas e mais agradáveis até de ler, pá, digam-nos, porque sinceramente estou curioso, até agora ainda não encontrei. Mas... Saltando para o Apple Watch, vindo do Android Wear para Apple Watch. Apple Watch, eu lanço este. Apple Watch que foi informado esta semana que possivelmente iria ser lançado agora em março? Em março, não é? Apple Watch, março, abril. Aponta mais para abril. É abril, nem sei. Ai, eu sei que escrevi isso. E é rumorado também 19 horas de autonomia, onde o CEO da ASUS veio dizer que, basicamente, por outras palavras, o nosso ASUS ZenWatch 2 vai ter 5 dias de autonomia. Como quem diz, oh, amigo, mete-vos num bolso. 5 dias não é para qualquer um. Olha, o único que tem 5 dias de autonomia está aqui. Feio como tudo. Feio como tudo, mas 5 dias de autonomia. O Pebble é comes. É feio, feio, feio, mas tem 5 dias de autonomia. Ainda temos aqui o... Temos aqui o RN27 a dizer para fazer publicidade, não está bonito. É um site português, não está bonito? É, é um site português, Não sabia. Então, que... Pá, é assim, nós não vamos fazer publicidade onde nós não queremos que as pessoas nos vejam. Sim. Eu percebo uma coisa. Nós tivemos isto para falar um bocadinho do que é que se passa no Forge News, antes de saltarmos já para tudo. Nós já tivemos muitas possibilidades de fazer publicidade em muitos sítios, incluindo já tivemos possibilidades e contactos para fazer uma coisa bem maior do que apenas um site de tecnologia. Então, está aqui o pessoal, não me deixa mentir. Mas é assim, nós não vamos para lado algum, que primeiro não pomos a carroça à frente dos bois, depois não damos um passo maior do que a nossa perna, e em terceiro lugar, nós estamos dedicados a informar quem quer conhecer, quem quer saber. Nós não vamos andar a informar aqueles que não nos interessa saber. Epá, está ali o artigo, as pessoas se quiserem clicar, clicam, se não quiserem clicar, não clicam. Está bonito, por exemplo, isto até para encaixar aqui, para perceberem a nossa filosofia. Um site de entretenimento, era fantástico, tem milhões de visualizações mensais, nós íamos ser vistos por milhões de pessoas, mas neste momento não é o nosso âmbito publicitar para quem não nos quer ver. É preferível publicitar para onde... as pessoas querem ver os nossos artigos. E neste momento, a nossa publicidade somos nós mesmos que as fazemos, a dizer, cliquem em partilhar e cliquem no like e partilhem, porque nós não pagamos para fazer publicidade, nós não fazemos um bocadinho de publicidade, a nossa publicidade depende de vós. Por isso é que nós pedimos a vossa ajuda, porque vós sois a nossa forma de comunicação. E quem está aqui a assistir, neste momento 36 pessoas, fora as que estão no site, neste momento, se estiverem a ouvir isto, partilhem aquilo que estejam a ler, porque é só convosco é que nós vamos para a frente. E neste momento temos centenas de milhares, agora posso dizer centenas de milhares, não é? Sim, já ultrapassamos as centenas de milhares. Já posso dizer que temos centenas de milhares de pessoas que vêm o nosso site mensalmente e opa, tudo tem a ver com convosco, desse lado, que partilha e que se interessa por nós. Pronto, Apple Watch. Estava aqui uma discussão interessante nos comentários, engraçada. É bom ver que até o nosso público se diverte entre eles. Ah, eu gosto quando eles estão ali a falar e às vezes há alguma altura que eles quase que se batiam ali, estava todo contente. Estás a ver? Pelo menos estava aí a falar. Há aqui um problema no root do S6, está aqui o Elder com problemas e conseguiu fazer o root ao S6, é chato. É algum profeta, temos aqui um profeta nos nossos espectadores. É um S6. Só pode. Se já o tem é porque é perfeito. Ora. Vamos passar ao. Ai, agora é que eu estou a perceber a lógica. Dizer que o João S6 não pode ser, ou é? Nunca se sabe. Se encontrarem um certo português com mais qualidade. Não, atenção, pode ser, sim senhor, que ele tenha um Samsung. Pode ser. Sim. Não sei. Ou pode ser um português. Posso ser no China ao poder, tenho aqui este Well Phone, não, é interessante, fiquem atentos, vai vir a review deste, vai vir a review de, peraí, olha, vai vir a review deste que nota aqui, desse aí, vai vir a review do Energy System, vai vir a review da Energy, da coluna da Energy System e deste smartwatch. A única coisa que falta é tempo e paciência, de resto, não se preocupe que ele vai chegar. Quando houver tempo e paciência, eu juro que faz. Agora, das duas, uma. Vocês querem artigos e ficarem informados à horinha? Ou querem reviews? Vamos fazer artigos e ficam informados quando eu tiver tempo, faço. Não é? Sim, se tu reviews, qualquer pessoa com chapéu sem chapéu faz uma review. Isso é aquelas coisas que fazem uma tarde. Mas vamos lá então ao Apple Watch. Apple Watch, uma vergonha, uma vergonha. Olha, desculpa. Pegas num copo d'água e viras em cima do telefone. O gajo é concorrido. Isto é que ainda por cima isto é barulho de telefone do doutor. Isto não é de. O meu caga-se todo ali. Ele vibra mais que aquilo que toca. O teu é do doutor. Atenção. Ele parece. Meti num copo d'água para ver se tem IP97. Eu parece que imagina. Doutor Rui Bacelar, em que é que possas dar? Não é? Não, mas Apple Watch, Diogo, o que é que tu achas? Autonomia, acima de tudo. Começa aí, com a autonomia. Quanto é que foi dito? No número? 19 horas ao dia. 17, 19, 4 horas com utilização exagerada. Tudo intenso. Intenso, exatamente. É capaz, porque não deve estar a executar tantas... Tantas aplicações em segundo plano como Android Wear, porque, pronto, iOS não tem o verdadeiro multitasking e, pronto, não terá de estar constantemente a fazer refresh de todas as aplicações, provavelmente só daquelas que te deram notificações. Mas estamos aqui a falar de menos de um dia de utilização, ao passo temos, por exemplo, um Sony Smartwatch 3 que te dura pelo menos os 2 dias, dizem eles. Exato, agora é assim, tu tens o LG, Tu tens o Moto 360, todos eles são smartwatches que te dão muito mais potência. Isto bem, não é um Pebble, não é feio, nem tem um ecrã foleiro como o Pebble, mas é verdade, mas também não te dá 5 dias de autonomia, isto é, eles sabem tirar de um lado e pôr no outro, tudo muito bem. Agora, a Apple o que está a dizer é que nós vamos te dar, e atenção, eles, no Apple Watch, até que ponto é que isto tem lógica, até salta aqui para o Bacelar, até que ponto é que achas que isto tem lógica, darem-te num smartwatch o mesmo processador do iPhone 4S, ok, e um ecrã 60 frames por segundo para um relógio? Eu aqui até fazia assim uma analogia com a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, que tinha as melhores máquinas, e depois não lhe conseguia dar o uso que, por exemplo, os russos deram com sucatas. E toda a gente sabe quem ganhou e quem perdeu a guerra. A Apple tem super especificações, tem um ecrã lindíssimo, tem sensores de mil e uma coisa, mas a bateria não dá para tudo. Ou se tem muitas opções, ou se tem bateria. E neste caso acho que a Apple quis apresentar muitas coisas, um ecrã, pronto, toda a gente sabe, aquilo é bonito. O processador de um iPhone 4S, aquilo é super rápido, até podes jogar naquilo. Mas assim, eu acho que toda a gente sabe que os produtos da Apple, o primeiro produto da Apple, seja no que for, é sempre mau. Eu acho que o primeiro produto de qualquer coisa, eu tenho-me a dizer que o primeiro produto que eu comprei, Como primeiro foi o Pebble e fiquei surpreendido, porque eu nunca compro primeiro por alguma razão. Mas o primeiro produto da Apple, para quem vai seguindo a Apple, nunca é bom. Tu tens o primeiro iPod, não era tão bom quanto isso. Tu tens o primeiro iPhone, que foi uma desgraça, que eles lançaram o 3GS logo de seguida. E depois tu tens sempre as variantes, que é o 4 e o 4S, o 5 e 5S, o 6. Vamos esperar pelo 6S, porque honestamente a primeira versão nunca é a De mesma. facto, aqui uma das poucas exceções é mesmo o OnePlus One. É a primeira versão. Não, mesmo assim, e digo-te mais, o OnePlus One é um bom telefone, tem boas especificações, mas é um telefone de bug. É um telefone para quem quer ter bugs, ok? Oh, Acho que o diga, OnePlus One é. Não. O estás a One... ser um hater do OnePlus, pá. Não, não, não. Eu tenho aqui o OnePlus One, está aqui, é bonito, gosto muito, eu não estou a ser um hater. Eu estou a dizer que é assim. A ROM que ele vem originalmente, a ROM que ele vem e que veio originalmente, tu não consegues escrever aqui. Eu cheguei uma altura a pensar, é tipo este, e isto vai ser na review. Eu cheguei uma altura a pensar que eu a escrever era tipo Flash. Era rápido demais. Eu era rápido demais. Eu pensei, eu sou rápido demais a escrever, o teclado não aguenta, o meu tátil não aguenta. Pensava que era rápido demais. Então eu pensei, opá, vou começar a usar o Swipe. Foi por causa disso que comecei a usar o Swipe. E o Swipe não falhava. E depois eu peguei no Moto X, peguei no Nexus e não falhava. Quer dizer, só falhava com o OnePlus One, porquê? E depois vim a saber que era problema de ecrã. Queria aumentar uma fotografia. Aquilo é assim, é um bom smartphone, mas é um smartphone que a nível de software é para quem gosta de andar a trocar ROMs. Ponto. Porque para quem gosta de estar quieto, como eu, que não me chateio muito com isso, porque tenho mais de fazer com a minha vida do que andar a experimentar ROMs. É verdade, meu. Eu tenho mais de fazer com a minha vida que andar a experimentar ROMs. O que é que se tem? Pá, não dá para mim. Para mim é um smartphone que não dá porque é um smartphone cheio de bugs. Então quando vem uma atualização, eu não Claro. atualizo. Nunca atualizo. Este é o segredo do OnePlus. Não atualizar. Só atualizar de dois em dois. Aos pares. Tem de ser aos pares. Tem de ser aos pares. Porque é assim, tu atualizas e ele tem 40 bugs. E depois vem outra atualização passado 2, 3 semanas que é mais ou menos correta. Pronto. E depois tens de lidar com isso. Certo, certo. Opa, é assim, tu tens o OnePlus num lado e tens no lado oposto o iPhone. O iPhone é aquela coisa que pode ser aborrecido, pode ser o que for, mas aquilo é sólido, aquilo raramente falha. Pode ter pouca bateria, pronto, ok, tudo bem, mas é uma aposta segura e é isso que as pessoas valorizam muitas vezes, como tu próprio disseste, tens mais para fazer na vida do que andar a mudar ROMs para corrigir bugs e por aí fora. E o segredo do sucesso do iPhone é mesmo esse, é a sua base sólida e ser fiável. E isso Bom. vai ser, o futuro Apple Watch. As pessoas estão aqui, não sei o quê, o Apple Watch é isto, o Apple Watch é aquilo. Mas é o que eu digo sempre, isto é a primeira versão do Apple Watch. A segunda versão do Apple Watch vai ser um smartwatch que tens de ter em conta. Ponto. E se ele for relógio de funcionar com todos os smartphones, cuidado. Cuidado. Sim. Olha, também temos que ver o preço, que para já ainda é uma certa incógnita, mas deverá rondar os 300, €400 na sua versão Sport, na sua versão mais barata, e aquela sua versão Edition em ouro. Os limites são da imaginação. Pronto, mas veremos. Mas tal será compatível com o iPhone 5 ou 5S para cima, não é? Ou 5 para cima. Não, acho que já Acho que é se assim. falou de 5, já se falou de 4S. O Sim. 4S, duvido. É. Agora Está aqui o são Pedro. todos a querer nem agora. É. Está aqui o Gonçalo a dizer Não, que lhe é falta assim, uma esse, bateria. não, ele tem de ser, não, ele tem de ser do 4S, porque ele vai estar compatível com o iOS, não com o hardware. Ah, eu vi Por hoje. isso o iOS vai ser, é o 4S, o 4 é que não foi atualizado até o último, por isso tem de ser até o 4S. Agora, o iPhone é para máximo que pode todos, mas nem todos são para iPhone. acontecer com o 4S é tu ligares o Bluetooth ao Apple Watch e 10 minutos depois não tens bateria. Nos dois. Nos dois. Dois, é impressionante mesmo. Eu tenho aqui um 4S cá em casa. A minha namorada era uma Apple fan. E ela agora está a usar o meu Nexus 5, ela partiu o Moto X dela, então eu disse assim, olha, e ela, eu quero te usar o iPhone 4S e tal, não sei o quê, pronto, está bem. E houve uma altura que ela esqueceu-se do cabo na casa de uma amiga e utilizou o meu Nexus 5. Utilizou que supostamente ia ser para 2 dias, já lá vão 3 semanas. Custou. Não, eu disse, olha, e tu não vais voltar ao iPhone, é muito lento, a bateria dura para meio dia, isto não dá. Pá, é como tudo, e o Apple Watch vai ser um bocadinho assim, eu acho que é mesmo isso, acho que o Apple Watch não podemos contar grande coisa que no início. Pá, o Apple Watch tu terás 4 horas de utilização esforçada. Ora, isto é aqui com os sensores de batimento, de cardíaco, com todos os sensores que ele tem, com todas as suas funcionalidades no máximo, a explorar, a mandar aqueles emoticons, a mandar desenhos mesmo entre um e outro. Estamos aqui a ver possibilidades ou características que nunca vimos em um Android Wear. Coisas bastante engraçadas. Claro que a bateria não dá para tudo, mas é o que é. Não dá, exato. É sempre assim. É complicado. Às vezes, pá, o problema continua aqui. Por isso é que eu digo que, para mim, a revelação será o smartphone ou o smartware ou smart qualquer coisa que te dê uma autonomia acima da média. E quando eu digo acima da Então, média, é. acima da média é um dia, média é um dia, dois. Se o smartphone me der para 2 dias, eu gosto muito do OnePlus One porque o smartphone dá-me para 2 dias. Atenção, ele tem os seus bugs e eu chateio muito com ele. E chateei-me bastante com ele, mas eu gosto dele em certas peças porque a bateria dá-me para 2 dias. Eu nunca tive um dia e meio, pá. Eu nunca tive um smartphone que eu não tivesse de carregar à noite. Nunca. Eu nunca tive. Desde que tenho smartphones, eu tenho de descarregar obrigatoriamente todos os dias à noite. E pá, o OnePlus One foi o único que eu não tive de fazer. E pá, não é por ter 3000 que eu tenho aqui outro com 3000 e não é por aí Sim, também. depende da gestão da bateria, claro. Está aqui o Luan Quadros a perguntar se nós achamos que a Apple vai fazer um iPhone novo, cor-de-rosa, se vai vender mais do que as cores normais. Eu pergunto-te em que mundo é que um smartphone cor-de-rosa venderia mais do que as cores normais? Tipo, não. Uma marca inglesa de um gajo cá de Inglaterra que lançou um iPhone cor-de-rosa por 2000 libras. Pá, mas esse também é o gajo que lança Blackberries com diamante e pede 20 mil por eles, não é? Agora, e ele vende. Eu não sei a marca, eu esqueço-me o nome da marca, mas é tipo, isso vai-me lembrar a ideia. Vietnamitas. Há uma empresa vietnamita que banha os smartphones a ouro. Isso, também é outra. Mas Caralux, Caralux. sabes o que é que me faz lembrar? As pens Mont Blanc do Note 4. Uma pen custava 500 euros. Hã? É Uma Mont pen para o Blanc, Note meu 4. Deus. É Mont Blanc. Mete Mont Blanc, não é? Nem aquilo, não é? Aquela lá, 500 euros por uma pen. 500 euros por uma pen que não escreve. Atenção, ela não escreve ainda por cima. Não é? Ora, muito Por amor de Deus. bem. Diogo, destas mil e umas, já agora, das mil e umas funcionalidades do Apple Watch, o que é que foi aquilo que mais te despertou nele? Se o seu design, as suas funcionalidades, o quê? O que é que gostas nele? Ou se é que há alguma coisa que gostas nele? Pá, gostei da integração que lhe deram com aquela roda. É algo que já estás habituado a encontrar Ai, aquele. em relógios normais e achei interessante porque eu vi aquilo que eles mostraram nos mapas em que podias fazer o zoom. Concordo, porque tu num ecrã tão pequeno não consegues fazer o pinch de zoom para ver o maior detalhe, então aquela roda faz sentido encontrar-se ali e algo que gostava de ver também aparecer em alguns Android Wear. Por acaso também achei bastante bonito toda aquela Não tão interface. grande, não tão grande, acho que aquilo é demasiado grande a roda em relação ao tamanho do Não. smartwatch. Aquela rodinha ali bem instalada, epá, aquilo é mesmo cena Apple. Desculpa lá, Não, mas aquilo está. Tem ali um aquilo, toque de gente. aquilo é cena Apple, meu. Assim, pá, vós sabes que eu Isso gosto da aí. Apple e não tem nada, nunca tenho nada a esconder relativamente à marca americana da maçã. Gosto a nível, porque eu acho que eles são simples e bom ao pormenor. Ponto. E isso para Sim, mim é um sim. pormenor fantástico. Porque enquanto que todos eles tiraram os botões ao smartwatch. Mas porquê que hás de tirar um botão que estás tão habituado a ter num relógio normal? Vamos dar utilidade ao botão. Fantástico, meu. Adorei. Adorei a ideia. Olha, Miguel, tens algum smartwatch de momento? Ou Tenho a tal que se vá, não, mas não estou a utilizar neste momento. Tenho ah, é mais. verdade. Tenho o Talkband, essa da Huawei, e tenho mais dois, que recebia anteriormente é um Shine, mas aquilo não é bem smartwatch. E tenho o Fullsone, que também é tipo smartwatch. Pá, muito Os que são engraçado. fitness trackers ou. É mais, tem mais a ver com fitness trackers, mas também funcionam quase como smartwatch, dão as notificações e tal. Eu, para mim, por acaso, dava-me jeito a fitness tracker para saber quantos passos dava da cama aqui à cadeira. Igual de cadeira para cá. Usas o fitness tracker para saber quantos cliques dás por dia no rato, acho eu. Eu acho que sim, mano. É assim, eu sou aquele gajo que eu tenho inveja daqueles. Eu tenho inveja do João Mendonça, por exemplo. Que é aquele gajo que posta, eu corri 40 km. Jesus. Eu, sei lá, estás a ver? Eu corri 10 km em 30 minutos. E eu sou aquele gajo que fica do outro lado, olha, posso ter gosto. Também. Então, leva a taça. Então, e olha, eu estive aqui sentado o dia todo a comer bolachas e a beber café depois. Luá, tu acalma-te nos comentários, pá, estás a entrar numa vertente agressiva. Ele está a precisar de Mas. snacks. O Tá. Reni, ele está a precisar de Reni, que ele anda quase e alguma coisa. Aqui o Helder, eu vou ver se percebo o que é que se passou aqui com ele. Ele quer fazer o root do Galaxy S5 ou deu problemas no root do Galaxy S5. Eu ainda não percebi. Porque, é assim, tão simples quanto isso. Quando alguma coisa dá, e isto serve para toda a gente, quando alguma coisa dá mal em instalação de ROMs, em instalação de roots, tudo, o que vocês têm a fazer é fazer os wipes todos, seja do cache, seja do Dalvik, tudo, e voltar à ROM original. Ok? E depois, a partir daí, voltar a fazer tudo de novo. Fazer o root, instalar os wipes todos bem feitos, isso, o cache, limpar os Dalviks. E acaba por ser por aí. Mas, acima de tudo, se alguma coisa corre mal, tenham a ROM original pronta para instalarem, neste caso, a Samsung via Odin, não é? É Odin? É. É, não é? Samsung instala-os via Odin. É, pronto. Sim. E neste caso, na Samsung, tens a ROM original pronta, depois de qualquer coisa corra mal, metes o telefone em modo download e instalas a ROM via Odin, voltas tudo à estaca zero, como se o telefone tivesse a sair da caixa, e voltas a fazer tudo novo até funcionar de uma forma correta. Isso é que eu digo, assim, a melhor forma de fazer é essa mesmo, Helder. É isso, ou também tens sempre a solução de o deitar ao lixo, que eu acho que não seja vantajoso para ti. Mas, ou Então, então tem que fazes ter já como eu, precisado de um fazes como eu. pisa-papéis. Faz como eu tinha aqui, eu não tenho aqui, mas atenção, eu tinha o LG G2 que deu problemas, desligou-se, nem modo download, nem modo nada, e eu desisti dele 2 semanas, peguei nele e ele funcionava direito. Estava a precisar de férias, pá. Eu acho que sim, foi férias. Pronto, teve férias, 2 semanas de férias e depois deu direito. Como? Não sei. Eu acho que ninguém veio a minha casa arranjá-lo. Oh, Filipe, posso fazer um pequeno comentário? Às vezes, como eu digo, não leves isto a mal. O problema não pode estar, não é o smartphone. Não, o O problema problema sou está. eu. Por isso, pode ser isso. O problema sou eu. As máquinas são zeros e uns, ok? Se alguma coisa correr mal, pois o que fizeste? A culpa é nossa, Não é? inteiramente É nossa. assim, se avariar o hardware é normal. Imagina que avaria o hardware. Agora, software, se alguma coisa dá errado, 99% das vezes é o problema do usuário. Ponto. Às vezes basta esquecer uma pequena coisa que dá erro no root. Eu já passei por isso várias Logo, vezes. logo, logo, logo. O root nem é o pior. O pior mesmo é instalar uma ROM, man. Se tu não Sim, limpas os sim, sim. caches todos, se não instalas o Dalvik, se não limpas os Dalvik, neste caso o LG, por exemplo, para me lembrar agora, tinha limpar o cache, tinha limpar o Dalvik. Se tu não Basta limpas isso bem esquecer-se de uma delas. uma vez, mesmo para instalar as GAPs, Google Play Applications, mesmo instalar as GAPs, se tu não limpas o cache, o telefone simplesmente vai-te abaixo. Nunca mais dá nada até tu fazeres tudo, processo novo. Agora lá está, depende também do smartphone, não é? Pronto. É verdade. Olha, Mas eu no vou ligar geral, está muito bem. o que é que tu achas? Ora, são 22h24, está bom. Tá bom. Entretanto, deixo aqui até uma pergunta ao Diogo. Pá, olha, o Apple Watch já foi anunciado há praticamente 6 meses. Achas que ele, quando chegar ao mercado, não vai estar já desatualizado? Já recesso. Já cheira a Não recesso. é? Não é, pá, isto em 6 meses a tecnologia avança bastante. Já estamos a falar nas segundas gerações dos Android Wear. O que é que achas, Diogo? Vocês já sabem qual é a minha opinião em relação a quão atualizada a Apple está em relação ao mercado. Não, é assim, tu a compras um Apple, tu a compras o Apple Watch, estás a comprar um smartwatch do ano passado, ponto. Eles anunciaram em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, vai ser lançado em março. 6 meses depois. E depois, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 6 meses depois, tens a... Hã? O outro. Porque já sabes, aquilo que tens no Android em 2015, vais buscar o iPhone em 2017. Mas olha, deixa-me só dizer ao pessoal, se aqui no link, na descrição, no primeiro link diz lá bar aberto, dois pontos, e depois tenho o HTTP, penteiem as sobrancelhas, se quiserem entrar aqui, falar aqui também, tirar as vossas dúvidas, penteiem as sobrancelhas, pima, hein? E entrem, ponham só uma câmera minimamente decente, um microfone também, o microfone é super importante, e entrem aqui, falem também connosco. Aquilo que, se não aparece neste momento na descrição, façam atualizar a página e certamente aparecerá. Continua, Diogo, desculpa. Deixa cá ver. É isto, basicamente. É interessante. Se calhar saltámos para o tema do Barberto, não é? Do... A não ser que queiras dar a tua opinião também sobre este Apple Watch, de chegar assim um bocadinho tarde ao mercado. Não, o Apple Watch vai chegar tarde ao mercado, mas vai vender, ponto. Não é por aí, tu vais, olha, tu quando o Apple Watch for lançado, os artigos dessa semana vai ser assim, o Apple Watch vendeu como nunca na China, o Apple Watch vendeu como nunca na Indonésia, o Apple Watch vendeu como nunca nos Estados Unidos, o Apple Watch isso vende como nunca, certeza, que é o primeiro, mas... Vai ser bem, vender como nunca em todo lado, vai vender como coisa louca, agora é assim, é bom? Pá, não sei. Não sei porque nunca tive como. Olhando para as especificações, para aquilo que é dito, fico um bocado receoso. Mas pá, lá está, sendo Apple, aquilo vai ter venda. Até que as lojas, que as Apple Store, já estão a instalar aqueles cofres para os guardar, porque eles vão ter aquela edição em ouro. E lá está, ter cuidado com o material. Agora, sem exagerar, calculo que 50% dos lucros de mercado dos Apple Watch vão ser relativamente a personalização. Com aquelas bandas que se conseguem alterar. Estão em ouro e as... as braceletes. Vamos falar... Ainda vais ter as chinesas aí, que isso aí é que vai vender. A facilidade com que se muda, a sério. Tal como há quiosques e tudo só com acessórios para iPhone. O que vai haver aí só com braceletes para Apple Watch. Sim. Ainda por cima é tão fácil como clicares no botão e muda logo do bracelete. Pior do que isso, isto não são as 12 mm, normalmente os relógios vêm com 12 ou 13 mm. Por aí. As 12 mm, que normalmente compras uma pulseira qualquer, uma correia qualquer, e funciona, não. A Apple tem de ser Apple. Ou é proprietário, é à moda da Apple. Vai ter de ser Tingling, Tingling também dá. É a moda da Apple, mas também terás muitas por onde escolher. Claro que pagas o que tens a pagar. E depois, tal como aconteceu com os carregadores no iPhone 4 Pro 5, vai haver muito pessoal que vai ter já várias braceletes do primeiro Apple Watch e depois sai outra com braceletes diferentes e olha. Olha uma coisa, Diogo, tu tens uma empresa, tu lanças um relógio na tua empresa e tu pensas assim, eu tenho possibilidade de fazer muito mais dinheiro com o meu relógio se lançar coisas cuidadas, bem desenhadas por nós, com qualidade, para o mercado também. Ou então, posso pôr igual para toda a gente e depois o pessoal que manda a merda, se quiser, eles põem também no meu relógio. E o teu relógio fica associado a coisas de borrada. Estás a diluir a tua marca, um bocado como aconteceu com eles, o Apple, sim. Bom, mentalizem-se de uma coisa. A Apple oferece produto diferente dos outros, ponto. Seja ele em computadores, seja ele em telemóveis, seja em futuros smartwatches ou até agora com os Dr. Dre. Eles oferecem produtos diferentes dos outros. Nunca... É difícil comparar, olha, e vamos comparar agora um smartwatch da Apple ou um Android Wear. Vamos ver, o Android Wear dá para fazer isto, dá para fazer aquilo, dá para fazer aquilo. O que é que o Apple tem? Pá, tem um pormenor que os outros não têm. Tu vês um Apple Watch desenhado como tu não vês um Sony, como tu não vês um LG, como tu não vês um Motorola. Não é? O Motorola, o facto de Motorola, que foi muito procurado, mas o melhor smartwatch a nível de aparência, na minha opinião, é o Asus, porque o Motorola tem aquele, primeiro é grosso como tudo, parece que tens ali uma batata, logo, depois tens um pneu furado ali, tu tens metade do relógio, pronto, chega ali, pum, corta-te assim, isso foi uma grande falha, tudo bem, tem um ecrã aparentemente redondo, mas depois tem um quarto em que E depois as pessoas dizem, ai, não se nota, ai, não se nota, por amor de Deus. Não se nota, agora é assim, podes-te habituar e podes gostar, é um dia contrário, investiste 300 € é bom que gostes. Mas, a nível de qualidade de construção, nós ainda não tivemos com o Apple Watch na mão, já o vimos em publicidades, não é nada demais, não. Uhum. Tem um design, cuidado, tem um design Apple, ponto. Mesmo assim, acho que representa mal o nome da marca. Sim, a marca aqui é conseguir ter feito uma coisa mais bonita. Concordo contigo. Concordo contigo. Eu acho que temos aqui nós também já o Nuno, que até já está há algum tempo. Tudo bem, Nuno? Olá, boa noite, tudo bem? Bom, aqui é, estás fixe? Tudo bem, Filipe? Olha uma coisa, estás a gostar como é que vai-se lá a liderar isto hoje? Força. Não, está diferente. Ó, Filipe, fazes bem de vez em quando trocar assim um pouco também. É, tem de dar uma alguém a gerir a live, acho que torna-se mais interessante. É assim, não critico que seres tu sempre o líder da live, mas... É não, bom. Eu não queria, eu já ando a tentar passar esta batata quente aos meses. O Bacelar diz-me assim, pô, mas sabes como é que é? Tu já estás, sabes como é que é? E hoje finalmente ele conseguiu pegar nisto, eu gostei, estou a gostar. Já, esta já também já é para a 39ª livecast, né? Acho eu. Há é muito tempo de continuar a pô-lhes o número para uma pessoa ter noção do... Vamos fazer 50 dentro em breve. Vamos fazer 50 lives dentro em breve. Só falhámos uma semana. Foi a semana de Natal? Duas semanas de Natal também é suposto uma pessoa descansar. Vamos falhar o dia. Que dia que vamos falhar? Que nós já tivemos dois. Segunda-feira, dia 2 de março. 2 de março, vamos falhar dia 2 de março porque. Aí não adianta porque há temas demasiados para uma pessoa ou escreve artigos ou vai estar aqui na live. Neste momento estamos prioridade à informação, não é? Ora, nem mais. Vá, lá. Ó, Filipe, eu tenho aqui uma coisa para vos mostrar, como tinha prometido, não é? Como tinha prometido, e cá está o Xiaomi. Olha. Só hoje. O Redmi 2, sim. Esses gajos também que estragaram tudo, não é? Lançaram o Redmi 2 e depois lançaram o Redmi 2 com 2 GB de RAM. E então... É estranho a marca lançar o equipamento e passados 20 dias de lançar a versão com 2 GB de RAM. É a coisa... Eu fiquei revoltado quando escrevi esse artigo. Não se consegue compreender uma marca... Se calhar talvez por isso é que me ofereceram o equipamento. Talvez por isso, porque... Quem está para comprar, então quer dizer, 20 dias depois sai um equipamento com 2 GB de RAM. Até lógico que assim. Havia aqui também fez algo do género, com 2 GB de RAM e depois passou até só 1. Mas pagou. Mas nesta altura, é assim, eu imagino, eu recebi o equipamento hoje de manhã e daquilo que testei o equipamento precisa mesmo de 2 GB de RAM. Não há nada a fazer. Um Android precisa. Não há nada a fazer. Ele vem já com o root feito, traz o superuso, eu posso tentar aqui gerir isto da melhor maneira, configurar e, sei lá, instalar mais algumas aplicações. Mas acho que falta-lhe aqui 1 GB de RAM. O processador do Snapdragon 410 não vem trazer nada de novo. Sinceramente. Só se isto depois passar para o 5.0 e que melhora um pouco, epá, mas sinceramente, 410. Eu nem acredito porque é que a Samsung, a Samsung, por exemplo, lançou o A3 e o A5 com o Snapdragon 410. Epá, isto, sinceramente, é um equipamento para quem não puxa muito por isto. Para telefonar e para aceder ao Facebook, é pá, ok, para fazer mais algumas coisas, é pá. O Zorro que nós estamos a sortear no nosso site, estamos a sortear este smartphone no nosso site, o Zorro, por isso passem lá, estão lá assim ao lado direito. Este tem um Snapdragon 410 e embora com 1 GB de RAM, até se portou bem, nada de extraordinário, mas portou-se bem. Mas vamos ao nosso tema do Bar Aberto. A suposta notícia, não, que foi mesmo uma notícia, que alguém passou muito tempo a falsificar uma carta da Google, onde teria um Google Nexus 6, na versão compact, com um ecrã de 4.3 polegadas e feito pela Sony. A Sony tem aquele bom historial de equipamentos compact, com o Xperia Z, ou Xperia Z1 e Z3 compact, com 4.3 e 4.7. 4.5 por lado de respectivamente. Aí alguém se lembrou que seria uma boa ideia vermos um Nexus 6 compact, porque sinceramente eu também já peguei no Nexus 6 e aquilo é um phablet na acessão total da palavra, aquilo é enorme. Sinceramente, não quero um assim tão grande. O que é que achas, Filipe? Estás a passar a notícia? Ora, põe-me neste momento, estamos a passar aqui a notícia. Este foi o artigo que nós lançamos. Se gostariam de ver um Google Nexus compacto feito pela Sony. E estamos a ver aqui o trabalho que o gajo se deu a escrever. Tem uma carta da Google e não sei o quê, a autenticar a carta. Vou parar nesta imagem que também está interessante, não nesta. Se calhar também podemos parar nesta, onde diz ali as especificações, como podem ver. Internal storage 32 GB, 64 GB. Depois tem aqui Samsung, eu não percebo muito bem porque o modelo Samsung. Samsung é a memória, é a marca da memória. Will, eu não percebo o que é que este escreveu aqui. Snapdragon 810, ali estão, aqui mais, Snapdragon 810. E depois aqui estamos a ver o design do terminal. E estamos a ver, por exemplo, uma parte frontal de, diz ali o miúdo, de 4.3 polegadas. Também eu acho que isso é pequeno, isso é pequeno demais. Isso também já é pequeno. Acho que 4.7 seria também ideal. 4.3 é muito pequeno. Eu nem sei quanto é que é. 5, 4, é muito pequeno. 4.3 é muito pequeno. Com as colunas em cima e em baixo, aqui com a câmara frontal, e depois uma parte traseira, que é basicamente um LG Nexus 5, com a parte a dizer aqui, a Xperia. Exatamente. E de laterais, muito idêntico, igual a si só, não é? Sendo ele um compacto também. A nível de especificações, como disse, 3 GB de RAM, câmara traseira de 13 megapixels, frontal de 5, e aqui o sonho de qualquer um, uma bateria de 3.000... Peraí, isto é mais que um sonho. Esta bateria dava para uma semana a correr mal, hein? 4.3 polegadas, IPS LCD, que gasta pouco, ok? É. Com 3.780 mAh. Isto, o gajo aqui também exagerou um bocadinho. 4 dias de uso normal é intenso, sinceramente. Eu benzia-me com uma coisa 10, benzia-me para ter uma coisa 10, benzia-me. Eu comprava, se tivesse 4.7 ecrã. 4.7 é o tamanho ideal, 5. E eu para o 5 polegadas. 5,5. Compravas, Filipe? 6 polegadas. Hã? Diogo, o que é que Diogo gostavas? Eu estou a dizer que o tamanho para mim ideal é o 5.5. Tipo, tenho estado a usar o 5.7. 5 é muito pequeno para mim, acho que 5.5. Isto também já é uma questão de hábito, não é? É uma questão de hábito. Mas não sei se. Este é o meu futuro telefone, está aqui, vês? Está aqui o meu futuro telefone, até 47 polegadas, ou 50 polegadas, é o que eu vou dizer. É o iPhone 25. Pois, eu vou dizer 47, é aquele meu futuro smartphone, está ali, 47 polegadas, tem de andar com um carrinho atrás, tipo Charlie Brown, estás a ver? Carrinho atrás, a puxar, mas opa, é muito grande. É. Já, a única coisa que eu te digo, olha... O único telefone que eu disse é 5.5 e é minimamente confortável foi o LG G2. Sim. G3. O G3. Sim, os G3. O G2 é de 5.2. Uhum. A ergonomia ajuda muito aí. Eu falei só, Miguel, já tens à venda o Nexus 6. Olha, eu tenho aqui um demo, peraí, desculpa. Tenho aqui um demo. Sei, gente, com ele na mão. É maior que o meu Huawei Ascend Mate 7, um pouco maior, não é assim muito, mas nota-se a diferença. Acho é mais gordo, no geral, que pegas ele, pá, isto é grande. Não. É, tem uma estrutura um bocado grossa. Ah, que gosto de coisas grossas. Ah, pronto. Mas repara, 5.5, eu vou-te pôr este ao lado porque este é igual ao OnePlus e tenho um ecrã ligado, o outro não tem bateria. Este é um demo do LG G3, é igual, mas não funciona. Olha-me a diferença de um para o outro. Espera aí que tenho aqui esta merda. Olha-me a diferença de um para o outro. É inacreditável. Tu tens aqui uns 10 e o tamanho do ecrã é exatamente o mesmo, atenção. Mas tu aqui, tu sentes-te confortável com a mão. Aqui é impossível. É impossível te sentir-se confortável com a mão. Pergunto-me como é que eu tenho isto, eu não faço a mínima ideia. Mas certamente roubei numa loja, o caralho. Não, não duvido que tenha roubado. Vamos fazer o phone gate. Não, não. Era ver se metia alguma piada, mas pelos vistos não. Ninguém te liga, opa. Diz-me uma coisa, até vou passar a batata quente aqui para o Nuno, para o convidado. Nuno, Nexus Compact, chamaria-te a atenção ou não? Sim. Mas esse tamanho de ecrã, 4.3, acho que não vai para a frente. Não vai vingar esse. Não, acho impossível mesmo apostarem nisso. Porque repara, nós tínhamos um Nexus 5 com 5 polegadas. E passar para um 4.3 era demasiado. É para o mínimo dos mínimos 4.5. Também não acredito. Acredito que vá para os 4.7, 4.8 do S3. Aí talvez. Aí talvez. Agora, 4.3 nesta altura, em que todas as pessoas querem o tamanho que mais se vende, tamanho de ecrã, é 5 polegadas. Não acredito. Talvez. Eu acho que a Sinceramente. Samsung vai achar para os 5 polegadas, por exemplo. É uma jogada inteligente. Mas mais cedo ou mais tarde eles descobriram. Eu acho que eles foram sempre aumentando. Até as pessoas reclamarem. Eu acho que já É, muita mas gente está a repara, reclamar de 5 repara num 5.5. pormenor, o LG G3, neste momento é o smartphone que mais se vende em Portugal, e tem 5.5, como tu disseste, muito compactos. Epá, Sim. eu tive, durante o fim de semana, tive com o OnePlus One, epá, eu achei aquilo um mini tablet, sinceramente, aquilo é um mini tablet. É complicado, não É é muito grande. bastante fino, é enorme, aquilo é enorme. Aquilo para trazer dentro de um bolso é impossível. As pessoas digam o que disserem, aquilo é impossível trazer dentro de um bolso. É, dá, só que às vezes parece que tens um cancro na perna. Epá, e então, isto é uma ideia minha. É assim, se a Samsung seguisse a linha da LG, em que reduzisse ao máximo os bezels, tanto em cima como em baixo, na parte de baixo, epá, talvez aqui, por exemplo, um Nexus que saísse o próximo, poderia sair com os tais 4.8, mas com os bezels bastante curtos, em que as pessoas olhavam e ali o compacto, parecia mesmo o tal compacto, que as pessoas querem, um telefone pequeno, como o Xperia, o Z3 compacto. É, bastante. E também, acho que a Nexus devia apostar também na qualidade e não ir para o plástico. Nós temos o Nexus 5 em plástico, temos o Nexus 6, epá, é o Motorola, mas é o tal plástico, e apostar aqui talvez a entrar também no alumínio. Epá, não era preciso ter o equipamento, bastava ali uns pequenos toques do alumínio para se diferenciar um pouco. Porque epá, o mercado está um pouco saturado, temos imensos smartphones, na próxima feira em Barcelona vão sair também muitos smartphones. Epá, e as marcas têm que se diferenciar. E então, também já a Sony tem os acabamentos em metal, e acho que seria uma boa estratégia. Mas Estaríamos aqui a. o tamanho ideal para mim, 4.7, 4.8. Não, continua a ser aquele que tu consegues chegar quase de uma ponta à outra com o polegar. Este aqui tem 4.5 e tem uns bezels enormes, portanto, acaba por ser um equipamento grande. Mas lá está, consegue chegar quase de uma ponta à outra do ecrã com o polegar, o que é sempre bom. Caso esse Nexus Compact fosse mesmo feito pela Sony, também estávamos a falar de um Nexus à prova d'água. Parecendo que não, é sempre um bom bónus para termos, seja no verão, quando queres ir para a piscina, tirar assim umas fotos debaixo d'água, também é engraçado, ou simplesmente por ser mais resistente. Eu sinceramente gostava de ver esse Nexus 6 feito pela Sony, mas Não, lá está, isto não, não. foi uma notícia falsa. Vai, De alguém com é, demasiado tempo livre. acho que ver um Nexus Sony e tirar um bocadinho a ideia Nexus. Porque Achas Nexus, porquê? acho, porque Nexus é um telefone que não tem acabamentos fantásticos, ponto. As pessoas podem vir que Tá quiser com bem, mas. Nexus 6 isto, Nexus 6 aquilo. Eu digo sempre o mesmo. O Motorola e o Moto X 2014 não é conhecido pela sua qualidade de construção. É um bom telefone, é bonito, é interessante, mas não é, não é qualidade de construção fantástica. A Sony tem uma qualidade de construção que poucos têm. Eu não gosto, ok, mas é assim, mas sei admitir que eles têm ali um fantástico... Pá, eu adoro, adoro a ideia como eles trabalham o material, mesmo com o vidro. Acho que tem uma qualidade de construção que muitos poucos têm. Poucos têm, foda-se. Mas estava complicado. Mas, e ver um Nexus com o Sony... Era ver um Nexus que saía, na minha opinião, à identidade Nexus, que é, já saímos quase da Europa. Estás-te burrifando. Exatamente, eu estou um pouco burrifando para como é que ele se parece esteticamente, eu quero é que ele seja o melhor internamente. Isto é a ideia Nexus, ponto. Sim, olha, mas também tens o Nexus 6, que agora também não é propriamente barato, já pagas um preço premium. Eu acho que ele da FNAC está a 600 e tal euros, 649. Quando se fala do Nexus, eu já pensei o OnePlus One. Quando se fala de Nexus, eu já nem penso no Nexus 6. Para mim o Nexus 6 é um telefone que já não é gama Nexus. Já não, saiu da gama Nexus. Eu punha-lhe 600 euros no máximo por ter 6 polegadas e tudo mais. O que ele, a nível de acabamentos, não está ao mesmo nível nem de um iPhone, nem de um som. Mamelo, 600 euros e um caixote de lixo ao lado. Quando eu digo isto, eu não quero tipo, mas 600 euros para um Nexus 6, por amor de Deus. É muito. Primeiro, nem sequer tem lógica, repara. Tu quando compras um Galaxy Note por 600 euros, tu tens de pensar assim, ok, eu estou a pagar os acabamentos, mas também estou a pagar uma data de software, que eu até posso nem gostar, que é o TouchWiz, ok? Mas estou a pagar uma data de software e desenvolvimento de software. Tu na Google, tu já tens o software é cru. Sim, tu ali não tens muito investimento na personalização, desenvolvimento do sistema, não é? É verdade, tipo, aconteça o que acontecer, eles vão atualizar o software Android, certo? Tipo, tenham smartphones, não tenham, eles vão atualizar o software Android. Resumindo, o que o Nexus 6 tem é um ecrã grande, ok? E grupo de dentro, tipo, nem sequer justifica o facto de ter um preço equivalente a um Note. O Note justifica mais ter o preço que tem, porque tem mais desenvolvimento, tem mais trabalho, tem mais pessoas por trás, tem mais dedicação que o Nexus. O que eles fizeram com o Nexus foi, ora bem, a Motorola lançou um telefone fixe, se calhar vamos pegar nele, esticar um bocadinho, meter uma coisa carimbada atrás como os bois a dizer Nexus, e já está. E eles disseram assim, se calhar ele ter impressão digital, mas depois... Não tinha tanta qualidade e não teve. E agora eu questiono-me. Eles mandaram com o preço do leitor de impressão digital ou sem o preço com o leitor de impressão digital? Porque se ainda tinham de adicionar o preço do leitor de impressão digital, ele ia para quanto? 800 euros? 700. Mais 50 euros. E um pau nas costas. É 700 euros e um pau nas costas. E podias levar com 20% de desconto na FNAC. Um pau nas costas. Não, mas é, mas... Estás a olhar para o preço do Nexus 6 e de facto ele não tem aquela margem de preço que tu pagas pela publicidade que a marca faz, tu não vês publicidade aos Nexus, o research e development está feito, lá está, o Android Lollipop é aquele, pronto, sabe bem diretamente da marca, publicidade não existe, o unboxing daquilo é a coisa mais fácil que há. É a mesma coisa que tu falares nos Beats áudio e nos Audio Técnica. Tu nos Beats, tu pagas publicidade, colocação do produto, pagas o unboxing, a caixinha... O desenvolvimento todo, tu quando pegas num Beats, tu sentes, meu, tipo, tu tens... Não é que ele seja fantástico a nível de qualidade de som, porque não é, mas tipo, tu estás a pagar um produto que te dá gosto de ter. Sim, e aquilo é vistoso, pronto, se queres qualidade só de áudio, tu compras um Audio Técnica, se queres ter um produto... Tu compraste o Mac Air, ok? Tu compraste o Mac Air. Tu fizeste um unboxing do Mac Air. E tu vais ali à FNAC ou à Borten, tu compras um Samsung e tu vês a diferença do unboxing. Tu abres o Mac Air, aquilo é lindo por dentro. Até o cheiro é diferente. Aquilo está ali tudo compactadozinho, tudo muito bonito. Tu vais comprar, e eu até te digo mais, tu compras um Alienware, que quem percebe de PCs, está, o Miguel se calhar está off ali neste momento, e está aqui o Diogo, quem percebe de PCs sabe que um Alienware é um Alienware. Estou a ouvir. E o gajo parece que te vem dentro de um saco de sardinhas. Até, olha, está aqui, pega lá meia dúzia de coisas, tem aí, bota para dentro, desde que isto fique bem, já está. Pronto. E é isso ali, tu. É. Não, tu, pá, tu pagas. Tu o que é que estás a pagar no Nexus? É isso que eu não consigo perceber, porque tu não estás a pagar nada no Nexus para ser assim tão caro. Tipo, tu no Moto X estás a pagar a personalização e depois dizem assim, ah e tal, mas o Moto X que vem preto em Portugal não é personalizado, está bem, mas eles têm de dar ao prejuízo que estão a fazer o personalizado, porque eles estão a fazer personalizado para meio mundo, para os Estados Unidos, para a Inglaterra. Ok, por isso eles têm prejuízo, ninguém me diga que têm lucro, agora eles têm de ganhar lucro em algum sítio, vamos buscar outro sítio, não é? Agora é assim, o Nexus, não vejo onde é que o Nexus custa tanto dinheiro. Por falar em unboxing, oh Miguel, tu quando pegaste no Huawei, aquela caixinha também tem qualquer coisa que se liga, não? Diz ele que sim, eu não consigo... Eu vou ver se consigo pôr a com som aqui, mas ele deve estar com som, não sei se passa. Não, estou com som. Acho que com som. Diz lá. Quando pegaste no teu Huawei, também notaste ali um certo cuidado com a caixita, não? Exatamente, tem um design fantástico. Está simples e minimalista, opa, simples, acessível. Tu vês, tem os simbolositos dentro da caixa, a dizer manual. Não diz, não está escrito, mas tem com o símbolo, já dá para perceber onde é que estão as coisas, minimamente dentro da caixa e bem arrumado. Certo, olha, quem tiver ficado curioso, temos aqui o unboxing também no nosso canal, portanto, passem lá e até a review também. Voltando a este Nexus 6 compacto, feito pela Sony, acho que era uma utopia e acho que não vai passar disso, infelizmente. De maneira alguma. Não sei, o que achas, Filipe? Não verá luz do dia, pois não? De maneira alguma. Pronto. Principalmente com as especificações que foram ditas. O ecrã, não é? E a bateria é impossível. A bateria que era um sonho, a bateria era um sonho. Era um sonho. A bateria, eu estou a imaginar, o telefone para ter uma bateria dessas, ele tinha de ser mais ou menos assim. O ecrã e a bateria assim, não é nada, é isto, para mim era isto. Era um sonho, não digo que era mau, era um sonho, para mim era um sonho. 5 polegadas, uma bateria destas, era um sonho. Sim, nós também temos falado aqui que a autonomia será um dos próximos game changers, dos próximos flagships, e acho que essa até seria um deles. Mas lá está, 3780 mAh com um ecrã de 4.3, ele tinha que ser muito grosso. Nuno, antes de terminarmos, por causa do podcast, alguma opinião relativamente aos assuntos falados anteriormente? Olha, eu estive a ouvir vocês a falar do... ouvir-vos a falar do S6 e continuo aos leaks. E continua a confirmação daquilo que eu dizia. E pelos leaks, a junção das capas, das imagens que se tem visto, vai daquilo de encontrar aquilo que eu vinha falando. Vão continuar com o plástico. Ali naquela capa transparente, a capa, aquilo que se vê, até parece que voltam outra vez com os pensos. É o que dá para ser. Eles não podem fazer. Eu não acredito, a Samsung não ia cair nessa erro. Quão burro seria lançar outra vez a mesma capa traseira? E do design que eu estou a ver, não vejo nada de inovador. Sinceramente, não vejo nada de inovador. Pode vir nas especificações, ali mais qualquer coisa, mais uma tecnologia e. Não vejo nada de novo, sinceramente. Eu gostava que a Samsung apostasse num novo design e qualquer coisa fora do vulgar. Nada que nós vemos, que os telefones, entretanto os smartphones, estão todos muito parecidos uns com os outros. Isto só porque o ponto central é sempre o ecrã, não é? Tu não podes fugir muito à forma do ecrã, que é retangular. Pronto, agora a LG arredondou a traseira, puxou o botão do volume e o power para a parte traseira, inovou ali, entretanto foi logo copiada pela ASUS. Onde é que é isso, isto já parece a Porginius, pá. Eles acabam por andar aqui um roda para um lado, um roda para o outro, mas aquilo vai dar tudo ao mesmo. Acaba por vir dar tudo ao mesmo. E o que acontece? Não vai aparecer inovação. Eu acho que com mais ou menos design, copy-paste vai dar ao mesmo. Aquilo vai dar quase tudo ao mesmo. É pelo aquilo que eu vejo dos leaks. Agora é assim, espero eu que na feira Tínhamos uma grande surpresa da Samsung. É isso é que era. Vamos ter. Eu tenho fé. Eu tenho fé, meu. Eu juro-te que eu tenho fé pela Samsung. Da Samsung. Eu gosto muito da Samsung. Eu já tive três Samsungs. Apesar de serem gama baixa, e tive o Galaxy S1, então o S1, quando tive o S1, disse mesmo, isto é a marca, é a minha marca. Gosto tudo do telefone, era compacto, aquilo e dava para instalar as ROMs todas. De uma semana para outra já havia uma ROM nova, já cheguei a ter o 4.4 naquilo, era isso, a Samsung era isso. Era poder inovar e ter, imagina, chegas a qualquer sítio, tens os acessórios todos e... Eles não chegaram ao topo por nada. Aliás, esse S original trilhou o rumo para onde eles estão agora. Sem dúvida. A partir do S3, eles ficaram-se um bocadinho confortáveis lá na poltrona. É aquilo que eu ainda hoje conversei com alguém que tinha o S4. Caíram no erro e a pessoa tem o S4 e está todo descascado nas partes laterais. Repara, um telefone com um ano e meio está todo descascado. Um topo de gama. Atenção. É um ponto mais importante. A pessoa se compra um equipamento de 500 euros ou 600 euros, é tal e qual como vocês estavam a falar do Nexus. Gastar 600 euros no Nexus, onde é que está a qualidade para custar 600 euros? Não vamos? Não, 600 ou 700? A única marca, exatamente, exatamente. As únicas marcas neste momento que dão qualidade de construção para sacar é iPhone, a Apple, neste caso, Apple, Sony e HTC. Ponto. Sem dúvida. Samsung, LG, nada disso que dá qualidade de construção para ser tão caro. Claro, olha, por exemplo, o metal não descasca. O vidro parte, ok, tudo bem, mas o metal não descasca. Mas lá está, parte, é como tudo. Ah, e o Edge, olha, se cair, partiu, olha que não caísse. Não é, é o problema. Eu também tenho este há quase um ano e nunca partiu. Já caiu, mais de uma vez, nunca partiu. Eu digo sempre assim, olha, é tu porque é que tens um carro? Tu pode ser um acidente? Põe uma capa protetora no carro também. Vai, tem cuidado, não é? Tens tudo. Mas o telefone eu uso mais. Não é bem assim, o carro está ali. Não é? Tu pegas no carro, só que tu estás a conduzir, tens mais cuidado que se calhar quando estás a pegar no telefone. Pronto. Olha, tem cuidado, o carro está ali, não tem nenhuma capa protetora, a não ser o carocha, que tinha aqueles metal e suetes, Jesus, que se arruinava com a concorrência toda. Ele ia todo lado à frente. Tudo, parecia um stalker. Pois bem, vamos então rematar esta live, que acho que está a chegar a hora, não é, Filipe? Está a chegar a hora. Já não vai caber no podcast do iTunes, ok? Arrematar. Mas estou aqui vendido. E depois, atenção, e hoje prolongámos mais, mas lá está, Bacelar, para a semana, já tens de conseguir acabar e isto às 10h30. Foi nós aqui. Atreve-te a conseguir. E tu querias trazer quantos? E tu querias trazer quantos assuntos? Lembra-te? Pois. Por semana uma pessoa fala de tanta coisa. Não, e por isso mesmo é que também existem os nossos diários, porque aqui é impossível acompanhar tudo. Por isso acompanha os nossos diários. Acompanhem os nossos diários, é importante. Partilhem os nossos diários, Não, eu vou-te deixar terminar. És tu que vais terminar, Bacelar, anda lá. Não te esqueças de fazer tudo. Primeiro agradecer a toda a gente, não te esqueças de agradecer ao Nuno, a mim, por aqui estar. Não. É o teu trabalho, pá, e esta para passear lá fora. Não, obrigado a todos que estiveram aqui connosco e desse lado também, e que deixaram um like neste vídeo. É sempre bom termos aqui uma boa base de seguidores e continuar com bem o nosso trabalho durante a semana. Temos muitas novidades, certamente. Próxima semana cá estamos com estes convidados, que neste caso foi o Nuno hoje, e além da nossa equipa. Queres dizer mais alguma coisa, Filipe? Tenho de dizer, está a ver? O diário, amanhã, partilhem o diário, vejam o diário, cliquem nas publicidades, só a favor. Partilhem as notícias. Obrigado a todos por aqui estarem. A nossa aplicação para Android, para Windows e possivelmente para iOS no futuro. Vamos ter uma aplicação para tudo, vai ser igual para todos. Está quase a acabar. Honestamente, está quase a acabar o esqueleto, porque... Né? Mas pronto. E eu vou-te deixar terminar. Só quero dizer mesmo para carregarem as publicidades, partilharem, carregarem um like, subscreverem o canal no YouTube, ficarem atentos ao diário da manhã, virem, comentarem, não terem vergonha de comentar. Pronto, e agora deixo-te terminar. Fazer lá o que tens a fazer. Já disseste tudo pela terceira ou quarta vez, pronto, acho que já aqui todos nos conhecemos. Tem de dizer, mas tens de dizer mais 10 vezes e tu vais perceber que à décima vez houve sempre uma pessoa que não te ouviu. É verdade, é tipo, tipo os programas da tarde, pá, eles fazem aquelas promoções do Liga não sei quantas vezes para 3.600, fazem aquilo de 5 em 5 minutos, meu, aquilo é pá, aquela lavagem cerebral também. No final do dia sabes o número de cor. Ora, precisamente por isso. Portanto, cliquem nas velocidades e sigam os nossos diários, para quem quiser um resuminho, ou as nossas lives, para quem quiser uma discussão acesa e interessante. Até para a semana, pessoal. É, e é assim que acabas? É.